folga, né? Até rolava, mas. Como se você não pega o dia de folga, não compensa. Porque não dá tanta grana lá, vamos ser sinceros. Dá grana? Sério? Não, cara, não vou ter só o bêbado lá fazer as flash. Eu não posso falar nada também, já fiz tatuagem lá. E nem bêbada tava. E nem bêbada tava, já tomando tem cerveja. Públicos, só. Tem públicos e públicos, tá ligado? Tem dia, tipo, a balada da molecada LGBT é o que mais tem, cara. São os dias mais da hora, que tem muita galera, mais animado, né? E é onde a galera arregaça mesmo, cara. Tem nego lá que chega e passa 600 conto, cara. Então tá nem aí. Faz aquela tatu. E é, tipo, 90 a 100 reais, né? Fecha. É, mano. Nossa, mas. Eu lembro de uma menina até hoje, a Maria, cara. Eu lembro do nome dela até hoje. Comigo ela fez 7 tatu, só comigo. Fora as outras que ela fez com outro maluco na época lá, o neguinho. Caralho! A Maria. acho que inclusive na época, não sei se era aniversário dela, ela tinha feito aniversário. Aí teve uma outra menina também, a Serena, que ela no dia era aniversário dela. Também ela fez acho que umas 3 comigo lá. No mesmo dia, 3 tatu? Normal. Vai uma, vai fascinante. Lá, bebe, enxacaro, vai lá. É. Vai mais uma. O pessoal ficou alegre e já era. Bebe. Fascinante. Teve um pessoal dessa última. Uma das últimas vezes que a gente foi, inclusive eles viram até clientes meus, só que eles são da Suécia. Tá, eles chegaram lá e aí eles queriam fazer o trampo e tal. Aí eu fiz acho que 3 na mina, que é a Matilda. Aí teve outro maluco. Matilda. Outro maluco, colega dela, fiz 2. Aí teve outro maluco, que é o Robert. O outro eu não vou lembrar o nome, que é um todo nome estranho. Robert é aquele cara que faz. É. Aí fiz o trampo, aí no outro dia eles queriam fazer mais trampo. Foram lá no estúdio, porque foi quase meia-noite no estúdio fazendo. Aí depois na semana chegou mais uma galera também pra poder tatuar. Depois eles fizeram muita tatu. Ao total, velho, dessa galera tinha acho que 7 pessoas. Entre todos eles deu mais ou menos umas 30, 32 pessoas. Muita tatu, cara, esse dia. Pagarinho. Hã? Pagarinho. Não, é outra moeda, a deles. É outra moeda. É outra moeda. Não é. É tipo um dólar, sabe? Só que suíço. Mas não fizeram câmbio? Não. Não porque eles têm o cartão que eles pegam, por exemplo. Não, eles estão pessoalmente. Já faz o câmbio. Já tem a taxa. Eles estão pessoalmente, precisava fazer câmbio. Era só falar. Vou jogar, por favor. Cara, mas que galera da hora, velho. Massa. Tudo com esse. Pelo bar. Ele toma um negócio, vê, gosta, puxa um, puxa outro. O bebê tá muito louco. Ah, faz aí, esconda. É, melhor propaganda. Tem gente que nem lembra que fez tatu. É, depois da quarta cerveja, tem gente que não lembra. É, que nem os caras do Se Beber Não Case. Fez tatu, deu o cu. Roubou macaco, roubou tigre, casou. Perdeu o japonês na fumarela da carro. É. E não lembro porra nenhuma. Perdeu o dedo. Perdeu o dedo não, arrancou de propósito, que é pior. Ok. Bora. Faz um resumo pros meninos que não vieram. Bem-vindos à 245ª sessão de Jornada de Sangue. Nos últimos capítulos de Jornada de Sangue, vocês haviam pego a runa do primórdio. Lembra disso? Runa do primórdio da cabeça. Não, foi da. Da cabeça da grande mãe. Confundi o cabelo da energia. Tinham pego a runa do primórdio da cabeça da grande mãe. Foram até o painel. Celerin desvendou o painel, instruiu o Anix, que usou a magia de moldar pedra pra movimentar o painel. Abriu-se um portal. Vocês atravessaram o portal. Nirvar veio atrás de vocês, não conseguiu atravessar o portal. O portal se fechou e vocês estavam bloqueados. Sepultados. Não passou. Eu não lembro disso. Ele não passou. Foi de americana. Não entendi essa. É que descobriram um rombo de 40 bilhões nas americanas. Ah, eu tô ligado, mas eu não entendi a conexão. Era um rombo nele. Aí morreu. Nirvar morreu? Então, vocês atravessaram o portal, ele não conseguiu atravessar. Voltou a escuridão do outro lado do portal e vocês só escutaram os gritos dele. Não. E aí o portal se fechou. Mas Nirvar é o cara do mal. Não, o velho. Não, o velho é Ronaski. Ah, pode crer. É o Elf. Pode crer. É verdade, o cara que apareceu pra poder catar. É. Aquele cara, ele era um elfo que o Celerinho e o Grell conheceram em Lenoren. Sim. Né, e que tava até com vocês em Toril. O que é, viu, seu e do Grell? Foi nada. Tá? Bom, atravessaram o portal e vocês se viram sepultados no meio da rocha sólida. A Ciere usou o poder dela para se mesclar as rochas. O Griel também se mesclou, tal qual o Theon já tinha feito anteriormente. Se ele virou elemental. Ele e o Griel, os dois se mesclaram. E aí vocês entenderam que vocês estavam no plano elemental da Terra. Por isso, a runa da Terra era tão forte ali. Por isso, utilizar a runa da Terra naquele nível que vocês utilizaram foi suficiente para despertar o elemental da Terra. Os Beholders, eles são o olho da entidade Terra. E o plano dos Beholders está diretamente ligado ao plano elemental da Terra, a própria Terra em si. Por isso. E quando vocês compreenderam isso, utilizaram os poderes, a Ciera utilizou os poderes dela para todo mundo partilhar das habilidades dela, como se vocês fossem bichinhos dela. E aí todo mundo virou elemental de Terra. E puderam se movimentar livremente por dentro do plano da Terra. Procurar ali ao redor de onde vocês estavam para ver se encontravam a chave. Sendo Beholder? Porque no caso é a Terra-Terra, né? Terra-Terra. Os Beholders, eles perderam essa essência de elemental de Terra. Pode crer. Faz sentido. Bom, procuraram pela tal da chave que deveria estar ali, não estava. E aí vocês se lembraram de que horas antes, quando vocês estavam explorando o reino do 1 milhão de olhos, né? Para conversar com a entidade, com o Beholder que estava dentro do Anix, utilizou-se a runa da Terra para prendê-lo, para despertá-lo. E aí, com isso, a entidade Terra despertou. Tudo chacoalhou no plano, ou seja, a entidade Terra chacoalhou. E a chave? Ela se mexeu e a chave se perdeu. Foram buscando localizar a chave. Celerinho usou Legend Lore para ter uma descrição da chave. Conseguiu uma descrição da chave. Caralho? É. Conseguiu uma descrição da chave. Juntou com informações que a Toph compartilhou também, por ter tido contato com aqueles trilhões de almas dos planos anteriores que estavam armazenados no Jarro das Almas. E aí vocês conseguiram uma descrição exata da chave de bronze. Com essa descrição, utilizaram localizar o objeto e aí foram até a chave. Conseguiram encontrar a chave. A chave estava parada, flutuando bonitinho. Quando pegaram a chave... Tinha um monte de borboleta a chave voando. Não. Quando pegaram a chave na mão, sentiram que a chave ela vibrava. É como se ela fosse uma coisa viva, como se ela ronronasse, como se ela respirasse. Caralho. E ao mesmo tempo ela não é uma coisa viva. Parece vivo, mas não é. É um monte. É, como se ela tivesse vida, como se fosse um bicho vivo. Mas não, é um objeto. É tipo alguma coisa que não Keep. Pode ser categorizada. Tipo o Keep. É vivo, mas você não sente tipo um bagulho. Então, mas o Keep ele é vivo. Ele tem vida, ele tem alma. Ah, entendi. A chave não. Você deu uma descrição de alguma coisa assim também em alguma ocasião, não lembro o que foi. A Dama da Dor. A Dama da Dor. Pode crer. A Dama da Dor. Bom. E aí, pegaram a chave, né? A chave começou a trepidar, ela voltou pra trás, subiu e ela desceu. Quando ela fez assim, desenrolou um pergaminho atrás dela. Puxa. E o pergaminho, cadê o pergaminho? Se ele roubou o pergaminho. Guardou. Fala aí, Thalesinho. Eu guardei até que alguém precise. Como ninguém nunca precisa, tá sempre comigo. Bom. Apesar de muita coisa estar com você. A diferença é que você não tem. Ah, sei lá, poção, arma, armadura. É só pedir. Viagra. Ah, mas não lembro que tá Viagra, com você. Viagra, eu posso providenciar aí. O pergaminho, ele dá uma pista da localização da porta de bronze. Que fica em outro plano. E após vocês pegarem esse pergaminho, abriu-se um portal diante de vocês e vocês voltaram pra Sigil. Mas esse portal, obviamente, não é interligado com isso. Ele é só um portal de ida, não de volta. De ida, não de volta. Tá. Não, de volta até sim. Se a gente quiser. De volta até sim. Exemplo. Tipo assim, a Ciri que ela. A Ciri é o Guriel que marca. Deixa esse negocinho e quiser teleportar. Os dois. Tem que pensar em tocar uma árvore. Você fez isso? Com árvores. Não tinha árvore ali, a gente só tinha árvore. Pô, você é a druida, você planta, caralho. Mas ali é só terra. Terra? Precisa de água e sol, né? E você não tem runa pra fazer isso? Não, imagina que você tá no Tíbia, você tá no meio da caverna. Você tá na parede da caverna. A gente tá andando num negócio sólido. É! É. Ah, isso não tinha. Não tem, você tá dentro de uma pedra. Puta, pode crer, é tudo sólido. Ah, isso. Por isso que a gente teve que virar um elemental de terra. Sepultado os vidros. Putz, esse negócio tá ruim. Não sai comigo, não. Não. Tá seco pra caralho, não era tá assim esse panetone? Tá gostoso. Estranho. Eu tava até pensando se eu podia jogar alguma coisa aí pra dar uma melhorada. Tem tubaína ali. Ah, vou com Guaraná. Tem tubaína. Agora não, Guaraná só, né? Minha madrinha fazia um bolo assim, tá vendo? Fazia uns bolão desse tamanho assim. Eu ajudava ela a pegar um pedacinho de boca e ela. Bom, chegaram em Sigil. Estranhamente. Guaraná. Tendo transportado debaixo do cavalo. Ah, ainda ficou? Não, pera, o cavalo está lá inteirinho. É, porque eu sei que e com a marca da Toff. Ela não deu reset. Ela... Calma. É. Respira que você vai, não vai entender. Pera aí. Aí, vamos lá, vamos descansar. Deixa eu pegar um negocinho. Assim. Vamos por partes. Aí vamos descansar, puxa. Acabou minha arma, acabou. Completa aqui pra mim também depois, por favor, porque o negócio tá osso. Tá osso, né? Esse panetone é mó bom. Não, por enquanto não. Se quiser com enche, eu encho. Bom, em Sigil, fora até a base de vocês lá, o Salão dos Sensitivos. Tá. Se ele foi abastecer o negócio com sensações novas. Lá vocês encontraram o Desmond. E ele falou, galera, fudeu isso aqui. Desmond, pode crer. Quando né, o Parangarico começou. O time me coaram, saiu fora. É. Eu, não. Eu quero outro. É, água. É, porque eu tô comendo esse bagulho seco aqui. Esse pedaço de um torrão de terra aqui. Tá vendo? Pão elemental. É. Ele falou: quando o bagulho começou a pipocar, eu vazei. É, a gente lembra que ele. A Dama da Dor resetou essa merda de novo. De novo? De novo. Ele já tinha visto um outro reset. Cara, tão perdendo. Valeu. Filha da puta. Morde ele. E aí ele explicou o seguinte: ela reconstruiu a cidade inteira. Depois da batalha que vocês tiveram contra ela, ela reconstruiu tudo. E resetou tudo dali pra frente. Ninguém se lembra de nada que aconteceu dali pra frente. Se lembram que vocês lutaram contra ela, só que aí a memória das pessoas foi alterada. Todo mundo se lembra que vocês ajudaram a Dama da Dor a combater uma invasão alienígena. Combater um inimigo. Mas ninguém se lembra de Tormenta e ninguém se lembra de nada. Exato. Mas quem que fez isso aí? Qual é a Dama da Dor? A Dama da Dor alterou as memórias das pessoas. Mas por quê? Não faz sentido. Por quê? Aí todo mundo ficou intrigado. E esse ele falou, não, vou ver se essa mina tá certa das ideias. A Dama da Dor tá corrompida, certeza. Eu fui ver isso. Assim. Porque esse ele foi averiguar. E esse ele chegou à conclusão de que ela criou uma magia nova, visão de cerne. Que é isso? Visão de sarna? Você vê tipo a essência da pessoa, tipo, o porquê que ela foi criada. Tá vendo? Tu não quer ser ator. Você não tá ligado com a pequena gazeta. Tá ligado? Tá tendo criatura com a gente agora. O que você adotou agora? Ele vai falar. Ok. Ele veio sem crente. Bom. E aí ele foi analisar a Dama da Dor junto com a Gnoma. E a Gnoma falou: caralho, esse negócio é muito estranho. Parece um construto, mas ao mesmo tempo parece vivo. Né? É bizarro. E a Sere ao mesmo tempo ela falou: caramba, parece que não tem alma, mas também parece que tem alma. Parece que é uma alma, é um troço que não bate nos livros, nos catálogos, no livro. Né? E aí fez essa magia pra tentar entender a essência da Dama da Dor. Usei a runa dela. Usando a runa do primórdio, runa da compreensão, pra saber se a Dama da Dor ela se desviou da sua essência original, se ela se corrompeu. E aí descobriu que a essência da Dama da Dor é abjuração, é proteção, ela tá ali pra proteger. Ela protege a cidade, ela protege o segredo das runas, e isso, essa essência não se desviou. Tô. Isso foi o que ela conseguiu ver. Só que quando ela fez isso, a Dama da Dor virou e atacou ela. Foi pra cima dela. E a Gnoma já tava fugindo. A Ciere se escondeu, ficou invisível. A Dama da Dor encontrou a Ciere. A Ciere só ficou quietinha, não reagiu, não fez nada. A Dama da Dor foi até a Ciere e provocou dor nela. Uma dor lancinante, uma dor absurda, tal qual se ele nunca tinha sentido antes. Nem quando ela foi rasgada pelo nada. Nem quando você... Não, você foi rasgada por si próprio, ok. Um poder que você ganhou do nada. Nem quando você foi destruída e reconstruída, você sentiu uma dor tão grande assim. Quanto essa dor causada pela dama da dor. As pessoas mais... A lesinha morre com isso daí. Você sobreviveu. Mas a maioria das pessoas morre. E a dama da dor, depois que fez isso, foi embora. Deixando mais algumas... perguntas para trás. É isso daí realmente, porque assim, até onde a gente sabe, a galera tem um continue. Não sei por qual motivo, mas a galera tem um continue aí. Então, mas quem que é que essa galera tem continue? Hã? Quem que é essa galera tem continue? Você tinha continue? Não sei. Okay. Então. Eu tinha um, eu tenho uma moeda. A Toff e a Cera ainda tem uma moeda. Ah, então pode, então foi isso. A próxima é morte. Morte ou labirinto. Labirinto. É o que mas então, quando a pessoa gasta uma chance com a dama da dor, ela desintegra uma moeda. Ela não desintegrou a moeda para Cera agora. Fazer uma parada maior pra ela mandar pro labirinto. Ela te deu dor porque não foi então tipo um crime tão grave. É, foi só foi, uma advertência, então. Vou precisar fazer uma parada giga pra ela mandar pro labirinto. Exato. É, se ele voltou, contou, explicou tudo isso pra todo mundo ficou encafifado. Né, com isso daí. Que mais vocês fizeram? Teve mais uma ação que vocês fizeram pra entender a dama da dor, não teve? Eu usei a compreensão lá do... Depois do biscoito. Biscoito. É, o... Isso aqui, ó. Ah, os biscoitinhos lá dos sensitivos, né? Isso. O prédio foi ver... A gente tem mais 10 em... Ok. Aí foi okay. O que aconteceu. Aí o Celerin, ele começou a observar como a cidade foi destruída, né? E começou a observar o que, que a dama da dor ela fez para reconstruir. Como que a cidade foi reconstruída? Ele começou a analisar de cima a cidade para entender o que que de que forma que a dama da dor reconstruiu a cidade. Ele começou a notar que, ó, a parede de tijolos. Ela reconstruiu a parede de tijolos. Mas tem aquele tijolo ali que ele estava 3 centímetros para esse lado, agora ele está um pouquinho para cá. Então reconstruiu idêntico, mas com alguns detalhes mínimos que são algumas diferenças. Aí deu um estalo na mente do Celerinho, ele se afastou, olhou a cidade de fora. Ele notou que esses detalhes mínimos são diferentes, na verdade eles são cicatrizes na cidade. É como se a cidade fosse um organismo vivo. E como se a dama da dor fosse não um antivírus, mas um anticorpo na cidade. Ou como se ela fosse talvez um avatar. E como se a tormenta fosse uma infecção, por isso a dama da dor expulsou a infecção de lá e reconstruiu a cidade. Mas quando você regenera um corpo... Ele muitas vezes ganha cicatrizes. Bom, depois disso, Seren liberou a Dragonborn dele para ela fazer o que ela quisesse. Né? Virou uma fiel seguidora de Seren, da igreja de Seren. Falou para ela seguir os discípulos, né? Ela foi seguir os discípulos dele. E discutiram para tentar entender o que, que é a Dama da Dor. E pensam se ela talvez seja uma deusa, né? Só não sabem do que, uma suposição que ela seja deusa da dor. Lembram pode disso? Pode ser até tipo, uma entidade representativa, uma representação da dor. Tipo o Muro em Cavuna da Fúria. Ela pode ter sido uma dor muito grande ali, que em alguma época rolou, que despertou ela. Só que sim. A gente tem ainda aquele lado que é a eternidade que criou ela. Sim. Né? Com um propósito, que é justamente defender Síria. Exato. Proteger Síria, né? Proteger. É. Bom, entre as conversas, né, a Síria sugeriu a vocês de que quando vocês fossem confrontar o nada. Por que ela falou isso? Porque eu comi uma frutinha que eu falo a verdade. Ah, é verdade. Comeu ameixa veritas. É uma fruta que você fala, só fala, você é capaz de falar somente a verdade e você tem compulsão por falar a verdade. Então ela ficou o tempo todo tagarelando a verdade pra cima das pessoas. Mesmo que as pessoas não pedissem. Mesmo que outras pessoas pedissem pra ela, não fale segredo. Tagarelou pra todo mundo. Então ela sugeriu, ela deu a ideia de vocês não matarem o nada com as runas. Sim. Mas sim, tentar fazer um acordo com o nada. E a ideia da Cera é que o nada ele só quer fazer parte do mundo, fazer parte do universo, né? Ele só quer um abraço quentinho. Então a Cera sugeriu de ofertar pro nada, transformar ele num deus. e deixar ele circulando por aí como Deus de nada. Deus da entropia, vai ficar mais bonito. Deus do nada. O que você venera? Eu não venero nada. Olha aí, ele vai ter muito seguidor. Deus do ateu. Você acredita o quê? Acredita em nada. Exato, o cara vai ser o Deus dos ateus. É, olha aí. Que da hora. Você tá matando o ateísmo. Bom, você tá deixando os ateus putaços. Porque quando uma pessoa fala, qual que é a sua religião? Eu não tenho religião, sou ateu. Ah, mas isso aí também é uma religião. É. Bom, depois disso a Ciere saiu, foi buscar a estúpida criatura, a patética criatura. Foi buscar a patética criatura. Ia ser um final muito da hora. Exato. Puta, ia ser muito da hora. É a ideia. Eu vou tentar uma barganha esse com ele. Esse final ia ser muito da hora. Tipo, não derrotar o chefão, mas fazer com que ele, tipo assim, ele crie essa consciência e coexista. Não, beleza, só queria isso. Se vocês acham que isso é interessante. Da, além da sem ciência, a consciência ou nada. Isso. Interessante. Muito. Eu achei que você tava falando que era interessante zoar os ateus. Não, também. Não, caguei pra isso. Bom, aí esse ele foi até o beco, né? Soltou o molequinho do plano dela. Dos pedacinhos pequenininhos, aí dá pra você amenizar. Quando é muito grande, é muito. Soltou o molequinho, pergunta pro molequinho, você quer ir comigo? Né? Você vai ver bichinhos fofinhos. O molequinho controlava os ratos crânio. Lá do cortiço. Taverna na Flor de Lótus, eu acho. Tava pegando uma das partes do pergaminho. Das pedras, né? Das pedras de Sigil. Vocês foram num lugar que a pedra lá era o balcão da taverna. Os mercenários. Eu não lembro. E aí, quem abordou vocês foi um molequinho. E aí o molequinho, vocês querem ir na taverna e tal, falar com tal pessoa? Não, eu levo vocês lá. Aí ele bateu na porta, falou um número qualquer. Qual que é a senha? Ele falou um número, né? Aí o Moore impressionou ele e falou, não, quando deu merda a gente fala um número qualquer que a galera já sabe que é o sinal de alerta. Aí vocês entraram na taverna, né, mas ninguém reagiu contra vocês porque o Moore já chegou botando uma pica na mesa aquele dia. Né, a galera deu aquela recuada, vocês querem ver a pedra? Tá aí, ó, tá no balcão. Tava lá de qualquer jeito. Eu não lembro, mas enfim. Bom. Você tá criando o moleque? É, mas naquela noite, depois que a gente passou, eu voltei. E comecei a conversar com ele sobre o druidismo. Né, pra ele transformar ele num druida. Aí, você nunca foi. Controversa. Aí, quando deu aquele BO tudo de Sigil, eu salvei as pessoas de Sigil, né? Coloquei no meu plano e ele foi uma delas. Então ele só voltou pra Sigil agora que ele voltou. Então ele sabe o que aconteceu. Ele sabe. Ele sabe. Mas ele voltou na taverna pra conversar com as pessoas e as pessoas não sabem o que aconteceu. E as pessoas não acreditam nele, né? As pessoas não acreditam, né? Quando ele fala, não, teve uma tempestade, choveu demônio, choveu ácido. As pessoas falam, você tá louco, moleque. Tá, então vocês não descobriram ainda por quê, que teve esse bug na cabeça. Provavelmente é uma cicatriz na memória da cidade. Alterou a memória das pessoas. É, porque tipo assim, você olha pra tormenta, você nunca fica igual. Você fica louco quando você olha pra tormenta. Então, muitas pessoas morrem só de vida. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. A gente viu uma cena do morador, tava reconstruindo uma cidade, uma casa, aí tinha umas pessoas passando. Aí uma olhou pras pessoas, as pessoas, tipo, estalaram a memória e saíram andando, como se não tivesse visto nada. E aí voltou a construir a casa. Então as pessoas não sabem o que tá acontecendo, que tá sendo reconstruído. Ninguém sabe. Porque por algum motivo ela me ignorou. Ignorou o Celerinho. Ah, você tava de boa, não tava mexendo com ela. Não, mas eu vi ela fazendo isso e ela não alterou minha memória. É. Precisa, né? Estava meio distante. É. Aí eu chamei o molequinho pra vir comigo, pra virar o discípulo. É, se ele ganhou um discípulo agora, ganhou o escravo que ela queria. Depois disso, todo mundo voltou pro reino de Kim. Finalmente de volta ao reino de Kim. Mara e Rainen receberam vocês, que os outros deuses estavam de prontidão no campo de batalha, aguardando pra ver se ia ter um novo ataque ou não. Tá, ah, quieto, né? Lena. Hã? Moro tá quieto. Lena tá lá deitada sem se degenerar. Toph deitada do lado dela. E aí foram cutucar Toph. E a Toph despertou. Não cutuca. Toph. Não deixaram. Tava com o suco, velho. A Toph, ela despertou. Ela já levanta do chão com uma calma, uma serenidade que ela nunca teve antes. Cega de novo. que ela sempre foi uma menina estourada, putaça, né? Ela levanta com uma serenidade que ela não teve, nunca teve antes, e completamente cega novamente. Só que quando ela levanta e ela abre os olhos, né? Um olho é um buraco, né? Não tem. E o outro olho é aquela orbe branca leitosa. E com o risco de onde ela passou a faca, né? E não enxerga nada. Só que ao mesmo tempo ela fala: não, eu estou ouvindo cada um de vocês. Eu enxergo vocês, mas não enxergo mais seus corpos. Eu enxergo suas almas. Eu enxergo até mesmo os objetos que estão aqui. De alguma forma, eu enxergo o que seria o equivalente às almas das coisas. Como se os objetos tivessem alguma forma de alma, eu enxergo isso também. Então a Toff agora ela tem visão do espírito. Então ela enxerga as almas. Já pode falar com o Chico Xavier. Meu Deus do céu. Ela só enxerga, ela não ouve. Ah, caralho. Ela fofoqueira essa aí. Faz o teste aí. Ouviu o André Luiz. Tirei 69. Bom. Eu vi a dama da Dorpeida. Caralho. Opa, tava passando. Meu Deus do céu. O Calmir ainda tava bugado. Essa ele foi até o Calmir e utilizou a runa do primórdio pra fazer o Calmir voltar às suas origens. Que da hora. E curou o Calmir do bug que ele tava, que nem o Ungaka foi capaz de curar. Calmir agradeceu muito. Calmir agradeceu muito a Ciere e falou. E falou: você agora tem minha eterna gratidão. O que você desejar, eu farei pra você. Desejo ser surdo do panteão e eu deixo o rosto. Eu desejo ser a líder do panteão. É possível. É possível. Você tem um desejo de Calmir. Um desejo irrefutável pelo mestre. Olha, sério? Sério? Eu acho que você tá dando poder demais pra um player que não deve. Você viu que o nada fez na que deu, né? É. É. Pra ela de força. É. Bom. Irmão, sai, tá comendo aqui também, gente. Tá oçando, bom, aí o Celerinho ele estudou pro, o local pra onde vocês iam no pergaminho e falou: bom, a gente tem que ir agora pro plano elemental do ar. Aí, a gente todo mundo pronto? Todas as chaves pra depois ir pras portas. É. Eu só tenho uma chave. Então se a gente pegar as três antes do nada, teoricamente não tem como acessar as portas pra pegar a roda. E aí, vamos até a chave. Vamos até a chave. Pra chave a gente vai pro plano elemental do ar. Lá a gente vai ter que voar. Toph, você consegue voar? A Toph, sim, agora eu posso voar. A Toph, ela flutua como se ela fosse um espírito, como se ela fosse uma entidade no plano etéreo. Ela não tem mais necessidade de pisar no chão. Agora ela flutua como se fosse um beholder. Todo mundo quer ser o Onix. Bom, se ele mostrou o tomo dos demônios lá pro Celerinho, que tem a língua. Ai, agora você pode perguntar por que porco eu vou responder. É. Agora não dá. Durante 24 horas ela fala a verdade compulsivamente. É que eu peguei lá da. Tomo da língua arrancada, onde que ela pegou lá na mortalha vermelha. Né? Aí o Celerinho falou: você quer ir pra lá? Eu falei: não, eu roubei ela. Foi lá. Aí eu mostrei pra ele. Mostrou o livro pra ele. Algum assunto que você queria saber, alguma coisa assim, sem intenção nenhuma, né, Rafa? Eu vou falar, é. Mas na verdade eu não roubei, eu troquei com ela. Foi uma troca. Ela me deu em troca da vida dela que eu salvei. Mas embora eu quase matei ela. Mas ela não sabe. Só... É, mas ela não sabe. Então, você me dá um livro e eu não te mato. Tá bom, tá bom. Ela tacou o tijolo escrito manutenção de janelas. Exato. Só que ela veio o problema já tendo a solução. Exato. Foi o que eu fiz. Empreendedora. É, exato. E ganhei um livro. Ah, essa cartilha liberal tá foda, mano. Bom, depois disso... A Toff não sabe disso. Acabou de acordar. Não, sabe. Você sabe de tudo. Você tava linkado com a gente. Ah, então sei. Sabe. Tá fudido. Eu não ligo, eu me divirto, pra falar a verdade. Eu tenho vontade de pegar desvantagem, falar a verdade. Eu acho mó legal. É legal. Ele não pode mentir, né? Não é que... É diferente. Ele pode contar uma coisa... É, ele pode dar uma distorcida. É, ele pode ocultar a verdade. Ele só não pode mentir. Eu não posso ocultar a verdade. Se perguntar, eu vou falar. Se não perguntar, eu também vou. Exato. Ela tem a compulsão de falar a verdade. A gente tava no plano do ar, o cara foi tentar... Eu não sei o que tem, falei... Não, é isso! Ah, deixa que eu conto, vai, eu vou falar tudo. Eu vou falar mesmo. Bom, depois disso vocês voltaram pra Sigil, foram até o portal no plano de Kim, desceram, saíram a primeira camada do abismo, foram até o portal de onde vocês caíram, voltaram pra Sigil. Em Sigil, o Celerin catou o pergaminho, ó, a chave é aqui. Né? Em Sigil? Sigil. É, Sigil pra ir pro plano do ar. Pra ir pro plano do ar. Não. É? A gente foi pro plano do ar? Foi pro abismo, não foi? Não, agora. Vocês não, foram pelo abismo. Não dá pra ir pra... A gente não sabia qual que era. Aí a gente foi pra Sigil, da Sigil pro plano do ar. Mas Sigil não tem portal pra sair, só pra entrar. Não, Sigil tem portal pra sair. Mas no abismo, primeira camada do abismo, o local por onde vocês caíram, ele é um portal de volta. Ah, era o único que voltava. Tem isso. Alguns assim que dá pra voltar. Né? Esse no abismo é um. Então aí vocês voltaram pra Sigil, aí foram até o local, um arco, né? E aí a chave era o fôlego de uma criança. Então pegaram uma criança, mandaram soprar numa garrafinha, espalharam o ar da garrafinha assim ao redor do batente da porta, abriu-se um portal e aí vocês atravessaram e saíram no plano elemental do ar. Plano elemental do ar é um céu infinito. Para todos os lados que você olha, é o céu com nuvens, com esse azul anil infinito. E aí, enquanto vocês estavam procurando para que direção vocês iam, vocês foram abordados por 4 caçadores invisíveis. Invisível não deve estar, né? Celerin conversou com eles, dialogou com eles, disse que vocês estavam ali por passeio e conhecimento, e assim ele começou a dar com a língua nos dentes. Mentira! Perguntando dos furacões, dos ciclones eternos, né? E pega o pergaminho aí. Pega a figura. Ah, tá. Eu tava pensando em você, eu vou ler. E aí. Tá de bronze, não tá comigo, tá com. Aí, ó. E aí os 4 caçadores invisíveis levaram vocês através de destroços, explicaram pra vocês que aquilo eram destroços de uma batalha antiga com o plano elemental da Terra. Então tem pedacinhos do plano elemental da Terra, de uma batalha ancestral ali que restaram ali dentro do plano do ar. E foram... A Ciri catou uma nuvem voadora pra ela, catou um pedaço de uma nuvem. Eu tenho uma nuvem voadora igual o Goku. É, mas você não é pula de coração, você vai cair. Claro que eu sou. Ela não caiu. Não caiu porque você flutua. Não flutua. Ela não vem para o sistema. Você é uma demônia! O que que tem? Eu sou uma demônia fofinha. Mas não é uma demônia pura de coração? Eu sou sim. Se for pura maldade? Mas ainda é puro. Igual a Vegeta. Só pode virar Super Saiyajin. Mas posso andar na nuvem. Mas não andar na nuvem. Na nuvem das coisas tem que ser puro. Não fala pura bondade. Fala puro. Puro ódio. Puta, é verdade. Dragon Ball dessa falha. Exato. Vegeta pode subir na nuvem. Kuririn não, o Kuririn também pode, porque ele é pura sacanagem. Que isso? Tem que ser puro de algum jeito. É. Bom. O Murin pode, é pura fúria. E aí os 4 caçadores invisíveis levaram vocês até um castelo em cima de uma nuvem. Dá pra pisar na nuvem, foi aí que você catou um pedaço da nuvem pra ela, né? E aí um Jin chamado Duque Ismael. Ele recebeu vocês. Tem um gênio aí. Tem um gênio. Vocês explicaram a situação pra eles. Pra ele, né? E aí saiu um cara atrás dele. Eu conheço vocês. Vocês não são de Arton? Somos o Jin dos Ventos. Oh, que da hora! Nem fodendo. Tá lá. Pô, tu por que eu não tava lá com o Panix, caralho? Porque ficou em cima. Então, tem gente que colou Nix já. Que da hora. Né? O Jin tava lá. Ele fala, não, eu vi que a coisa ia ficar feia, então eu fugi pra cá. E eu sou lá de Sombria, né? Bom, explicaram a situação, o Jin ajudou a explicar tudo, né? A corroborar a versão de vocês dos fatos. E aí o Duque Ismael, ele falou, não, eu sei onde vocês têm que ir, vamos até lá. E aí levou vocês até esse local aí dos ciclones eternos. E onde vocês tiveram que desvendar o enigma. Qual que era o enigma? Uma subtração. Uma subtração. Basicamente, são 5.400 e. Tarará? Tarará, menos o que der essas bolinhas aqui, vai dar essas bolinhas aqui. Acho que é 12, né? Não, é 11, não. É mais. Era 2. Eu sei tá que era 2. Tá aqui atrás. É uma subtração. Isso aí. Era muito simples. Era muito simples, mas vocês ficaram pensando horas e horas e desvendando coisas e raciocinando até conseguindo descobrir que era uma simples subtração camuflada ali de uma forma que ninguém mais nunca conseguiu solucionar, a não ser vocês. A Siri usou os poderes druídicos dela, né? Fez tufão. Até porque a Lihanna estava imperando. É, a Lihanna estava imperando. Usei a runa do ar. Querem mais frio? Alguém, gente? Água? Eu não quero mais nada por enquanto. Não? Enquanto. Bom, enfim, vocês foram fazendo vários testes, né? O pessoal foi fazendo vários testes de várias perícias para ir tendo dicas até chegar na solução do enigma. Quando chegaram na solução do enigma, aí o Murin usou a runa do ar, né? Fez lá dois tufões, que era a solução. Quando fez esses dois tufões, né? Eles se juntaram num grande tufão que abriu um portal através do qual vocês atravessaram. E é aqui que nós chegamos. Vai ler o rolezinho? É que esse rolê desse daí já não vai me reconhecer. Esse aqui é o que esse é o que chega do plano do ar, esse aí. É, esse daí é o que a gente já fez agora. Sim, eu quero ver. Vamos pra... Aqui é a porta, né? Fala uma coisa, a porta é outra, né? Isso. Se eles chegarem em alguma... É no plano da sombra. Então, porque tem sombra e sombra. É, é o plano da sombra. Esse aí, tá. Sombra são as criaturas, obviamente. Você tá com mais uma. Bom, finalmente então. Estamos gravando? Estamos gravando. Finalmente vocês saem num local que emite em si um brilho extremamente ofuscante, cegante. A gente tá no plano de energia positiva. Cegante. Vai lá, vocês conseguem. Vai. Radiação. É um plano que ele é o poder encarnado, a luminosidade incomparável, a vida concretizada em seu potencial máximo. É mais fácil compreender o plano da energia positiva quando ele é comparado ao coração de uma estrela. Uma fornalha eterna de criação, um domínio de radiância, além da capacidade de compreensão de olhos mortais. É nesse local que vocês estão. Quando vocês saem nesse local, imediatamente vocês são tomados pela surpresa da ofuscação que aquele brilho incomparável provoca em seus olhos. Primeira coisa que vocês vão fazer. Uma salvaguarda de constituição. CD 30. Passei. Você é, caralho. Pra qualquer necessidade. A gente tem mais 10. 38. Do... Passou. Da comporta. Comporta? Ah... O negócio que a gente comeu lá Complota. Do... Ah, sim, tem as frutinhas que vocês comeram em Sigil lá. Eu mais sou... Aliás, a Ciri levou umas com ela, né? Uhum. Deu pra Toff? Não. Toff não tem. Toff não tem ameixa veritas. Ufa. 43. Passou. Deixa eu ver aqui. Constituição. Quer saber se ele precisa fazer. É Constituição, não é... Não é, mas... Ah, eu achei que era queimadura isso aí. Toff, faz o teste também. Dificuldade 40, vai. Dificuldade 40. Passou. Só já baixou, né? 21. Falhou, Toff? Uhum. Você vai tirar isso aí, meu bem? Pô. Melhor, né? Você tá mais escuro já. Mais vento. Amor, depois deixa aí que eu vou descer isso aí pra lavar. Tá bom. Você somou 5 cajado. Passei, já. Passou? Eu passei também, falhado. Já. Milagrosamente passou. Sentiu o cajado. Obrigado. O Haradak não vai funcionar, não vai influenciar nada? Opa, é verdade, o Haradak. Tava esquecendo do Haradak. vai influenciar pra você? Eu vou me beneficiar do Haradak também. Qual que é a palavra do dia? Vocês também. É a palavra do dia. Não, na verdade o Haradak é inimigo de vocês, né? Não é não, é um deus de tormenta. Ele é uma entidade da tormenta aliada ao nada. Então o Haradak é só meu. Foda-se. Não? Ele adquire consciência, ele também se torna fraco. Eu tenho, todas as minhas criaturas têm resistência à magia, salvaguarda rolada com vantagem. Vantagem de todas as jogadas ligadas ao atributo força ou mais 5 se já tiverem em nós, se for Tauron. Ok, resistência à magia, todo mundo tem. Não seja. Do meu lado. Bicho aberto com resistência. Foi meio bosta. É. Foi meio bosta. Foi só passar de tudo resistente, mas. Foi bem bosta isso, mas tudo bem. Bom, todo mundo passou? Ok. Aquele brilho cegante vem na direção de vocês. Vocês cerram os olhos, certo? Pra não ficarem cegos. Dói a vista de vocês, mas vocês continuam enxergando aquela imensidão branca e começam a começar a discernir alguns detalhes. A gente não vê a chave, a gente não viu. Sim. Sim. Aberto, né? A vista pra tudo longe. 5 quilômetros, acho que dá. É uma luz cegante, muito forte. Dói os olhos de vocês. Vocês percebem que se vocês fossem mais fracos, se vocês fossem meses, anos atrás, nessa situação aí, vocês imediatamente teriam ficado cegos. Certo? Toff, em você o efeito ele é diferente. O efeito que causa em você é diferente. Você agora, você está enxergando as almas. E é como se você enxergasse aí uma fornalha de almas. Como se você enxergasse uma alma do tamanho do universo. Um brilho tão grande, tão grande, tão grande, capaz de te atordoar. Mas você consegue resistir a esse efeito. E não fica atordoado, embora esteja extremamente espantada. Vocês começam a discernir os detalhes desse local. E vocês veem... A distância, uma distância que vocês não conseguem discernir, porque não tem coisas para vocês compararem nesse local, vocês veem a chave de prata flutuando. E a chave de prata ela está flutuando no que parece ser uma ruína de um castelo. É como se tivesse um pedaço de piso, um pedaço de parede, uma janelinha com grades atrás, um banquinho no chão e a chave de prata flutuando e girando lentamente sobre este banquinho que está ali no chão. É o que vocês veem numa distância ali grande de onde vocês estão. Certo? À direita de vocês, vocês também não conseguem discernir qual que é a distância exata, vocês notam uma outra coisa diferente. Tem um ponto ali que também tem uma ruína flutuando. Parece ser só um pedaço de piso. Também parece ser de um castelo. Nesse local tem algumas graminhas, como se estivesse crescendo grama ali. Certo? E deixa eu ver. Tem uma chave de prata. Você, Toff, você consegue perceber que naquele local o brilho é menos intenso. Existe uma esfera ao redor daquele local onde o brilho é menos intenso. É uma esfera de mais ou menos uns 6 metros de raio e ali o brilho é menos intenso. Certo? Ao cair nesse lugar, primeira coisa, aquela ofuscação. Vocês cerram os olhos e enxergam. Pensa assim, acho que a chave de prata tá ali. Ali tem um outro pedaço de um castelo. Mas a gente tem que ir na chave de prata. Aí vocês se dão conta do seguinte: não há ar para se respirar ali. Vocês estão sufocando. Vocês vão conseguir sobreviver durante uma quantidade de rodadas igual ao modificador de constituição de vocês. Não tem como respirar nesse local. Mais outra coisa. Alguém de vocês tem ferimentos? Não. Então eu sei. Ninguém está com ferimentos. Ok. A gente se curou antes. Certo. Bom. Todos vocês ganham então 10 pontos de vida temporários. Vocês sentem um formigamento no corpo, sabe? Como se vocês tivessem ficado deitados assim durante um longo tempo de mau jeito e a circulação tivesse parado. Quando vocês se levantam, o sangue volta a circular. uma parte do corpo começa a formigar, você sente um formigamento leve assim pelo corpo todo. Como se você estivesse ingerindo bebida alcoólica, algum comichãozinho no corpo todo. E aí cada um de vocês ganha 10 pontos de vida temporários. Vocês notam o seguinte. Vocês olham ao redor e vocês estão meio que flutuando. Mas vocês sentem que algo joga vocês pra cá, pra lá e depois pra aqui. Como se existisse gravidade nesse local. Vocês se lembram de um local, foi, se eu não me engano, no, nas tripas do diabo, uhum, que vocês controlavam a gravidade e pensavam, oh, eu quero cair pra cima, quero cair pra aquela direção. E é como se vocês direcionassem a gravidade pra puxar vocês pra aquele ponto. A gravidade nesse local também é subjetiva. Vocês conseguem perceber isso. E vocês estão percebendo tudo isso, observando esse, essas coisas aí. Vocês veem algo vindo na direção de vocês, se aproximando de vocês. Uma esfera vindo em velocidade na direção de vocês. Vocês ganham mais 10 pontos de vida temporários. A gente tá com 20 pontos de vida. Com 20 pontos de vida temporários. Tá dando muita coisa já, hein? E tem uma coisa flutuando na direção de vocês. Tem uma coisa flutuando na direção de vocês, certo? Vocês calculam que vai demorar, pela velocidade que tá vindo, vocês supõem que vai demorar alguns segundos para chegar. De que direção? Tá. Chave, vamos estabelecer assim, que a chave está ao norte, uhum, tá? A então direita, a leste é... abaixo, a leste de vocês, tá? Tem um pedaço de ruína flutuando. Vocês olham assim e comparam. Tá mais perto do que a chave, né? E vindo assim, da esquerda de vocês, do oeste, né? Vem alguma coisa se aproximando ali. Difícil de distinguir por conta de que tudo ali é branco, brilhante. Certo? Vindo na direção de vocês. Vocês calculam que demora alguns segundinhos pra chegar, porque não tá vindo assim, investida pra cima de vocês. Só tá vindo. É, só tá vindo. Vocês fazem alguma coisa? Eu vou fazer. Vai fazer? Vou fazer um bolsão de ar pra cada um de nós. Ok. Consigo distinguir o que é? Já consigo distinguir o que é? Joga a percepção. Melhor criação ou ar? Criação, acho que tem coisas. Prefere sólidas, que eu jogue, né? Percepção ou pode ser a passiva? Não, você tá olhando ativamente, então é ativa. Olhando a chave, tô olhando. Percepção passiva, vocês já passaram pra ver. Ó, tem alguma coisa chegando, tem uma chave ali, um pedaço de castelo lá, colar. Então agora você quer focar naquele local, então você joga percepção mesmo. Ó, eu acho que 4 mil metros quadrados de ar dá, né? Tá, pô. Deve dar, não sei. É... metros cúbicos, né? Desculpa. Sabe a piscina? É quase aqui uma piscininha azul lá. Então dá. Mas aqui uma piscininha 5 mil, né? Vou dividir, dá pra dividir entre a gente. Uma piscinona é 5 mil, né? Aqui é uma azul, uma de plástico. Uma... sim. Eu vou dividir entre a gente, amor. Ok. E tô em cima da nuvem e vou seguindo em direção à chave. Certo, ok. Ganha 10 pontos de vida temporários. Todos vocês ganham 10 pontos de vida temporários. 65. É porque o bicho tá chegando perto. É esse bicho que tá dando lá. Que 65? Você pediu pra fazer percepção. Ah, ok. Você olha e você já viu aquela criatura. Você se encantou por uma daquelas criaturas. Muito tempo atrás, quando você estava no Palácio da Eternidade. O que tá chegando na direção de vocês é o quê? É o Mil? Não, não é o Mil. Ah, eu sei o que é. O Mil, quem se encantou foi a Ciere. É, mas eu sei. Mas é um primo dele. Mais ou menos. O que você vê é um Shagia. É um Energon de energia positiva. Que tava em volta da eternidade. Tinha dois desses brincando. Isto. Um desses tá vindo na direção de vocês. Eu faço isso aqui, ó. Ganhei mais 10 pontos de vida temporários. Faço isso aqui, ó. No mesmo tempo que faço isso aqui, eu procuro a trama dele. Ok. Eu encosto na trama dele e eu transmito pensamento positivo também pra ele. Gente, energia positiva não é... eu sei, não é... esse tipo. Não é gratidão, não é... coach. Não é coach. Ou então eu transmito energia... não é gratiluz. Gratiluz. Não vai repelir, né? Vou colocar energia negativa. Não, eu transmito energia, tipo assim... ok. Ok. Pela trama. Beleza. O Energon, ele vai na sua direção. Se ele tá indo na direção da chave... tô. Ok. Perfeito. Se você tá indo na direção da chave, Posso fazer outra coisa? Com, minha vez? Com que velocidade? Uhum. Velocidade da nuvem. Milares. Da nuvem? É, não tô acima dela ainda. Ah, ok. A nuvem tem a velocidade de uma vassoura voadora. Deve ser 18 metros por deslocamento padrão de voo. É. E eu também vou nisso. A minha era deslocamento padrão de voo. Você tá indo nessa velocidade em direção a um bagulhinho lá. Amor, eu posso fazer um. Sabe como que eu como deslocamento? Com a runa da luz, eu quero fazer tipo um óculos de sol pra essa luz aí. Acho que também é foda. Com a runa da luz? É. Quero fazer como se fosse só pra conseguir enxergar 40, melhor, 40, sabe? Entendi. Faz um teste aí então de runa da luz. Com essa, tipo, 6 segundos. Tá, né? Bizarro. Se for tão bom, é o meu, é 21. Dificuldade pra isso é 39 nesse momento. Farofa de tomate. De GK? Quanto que é? CD, amor? 39. Fácil, hein? Farofa da GK? Eu tenho pouco. Farofone. Farofone. Farotone. Farotone. Tô pensando como é que eu vou fazer se eu jogo um luck ali. Não conseguiu passar? Dificuldade baixíssima. Que é 2 de 4, você acha? É, a média. Ah, não, é 4? É, a média você passa. Vou tentar 2 de 4, velho. É que eu tenho um pouco de luz, amor. Ah, você tem um pouco de luz? Tem bastante luz. Eu acho que vou te fuder. A gente tem duas cartinhas. É, então, cartinha é uma vez só por rodada, por jogo, né? Então, às vezes eu guardo pra vocês, por exemplo, que não tem essa lendária, pra poder usar, entendeu? Uhum. É, vocês têm as cartinhas do mal. É o único dado que sumiu, meu. Você usa bastante, né? Ah, exato. Eu tenho 700 dados aqui. Tem que estar na caixa quatro, lá. Mano. Beleza, eu consegui tirar 2. Show, hein? Falta mais 2, então. Yeah. Então eu vou. Acho que eu vou jogar com o Luck, resolve. Preciso fazer melhor teste, só, né? Teste de. É difícil, né? Tirar mais que 11? É. Tira mais que 11 num D10? É meio difícil. Um D20. Não consegue. Não. É porque eu sua ficha, tá ligado? Não, né? Aí, viu? 20, ó. Não consegue reformar esses D4? Com o Luck? É, não sei. Não sei, vai do mestre, né? Gastar um ponto heróico pra rolar os D4? Não, um Luck. Não, o Luck é só D20. Então, se você quiser gastar o ponto heróico. Então, entendeu? Não pensa mais. É. Eu vou tentar no um luck no D20 pra trás. Ok. Tirei um. Boa! Vai pra cobrinha ou fênix? Só tenho fênix. Qual que é a lógica que vocês estão falando do cobrinha de fênix? É as roupas. Tá, eu sei, mãe, o que que é o que aí? Ponteróico. É aí mesmo, Lucas? É, só um ponteróico. É aí mesmo. O meu tá aqui, ó. Você sabe por que que é cobrinha? Vixe, fênix? É do Conan. É do Conan, mas você sabe o que que é? O que que significa? Cobrinha é o deus 7, os adoradores de 7, que são arquirrivais do Conan. E fênix é a fênix na espada, o primeiro ponto de Conan. Que foi onde Conan surgiu. Que ele é abençoado por Mitra. Uma espada que tem uma fênix pra combater os setitas. Conan é egípcio? Não, os egípcios foram inspirados no Conan. Ah. Os egípcios, eles são descendentes dos estígios, que eram inimigos do Conan. Já pôs comida pros gatos? Conan é anterior ao Egito. Cara. Tipo uns 20 mil anos. Entendi. Aí uns 20 mil anos antes teve Atlântida. Não, Atlântida acho que foi uns 3 mil anos antes do... Da Ciméria, da Era Iboriana. Se eu não me engano, Atlântida foi uns 3 mil anos antes. Aí veio a Era Iboriana. Aí teve o ocaso da civilização, teve o cataclisma. Sumério pra Atlântida, 5, não foi? Hã? Sumério em Atlântida foi 5, não foi? 5 mil de diferença. Ah, eu não sei mais as datas, né? Tá, mas é isso. Atlântida acabou. Aí veio a Era Iboriana, aí acabou, aí veio a nossa era atual. Aí veio a Suméria, os egípcios e tudo mais. Então, na mitologia que o Howard criou, eles seriam anteriores ao Egito. O Egito seria a decadência da Estígia. E a civilização egípcia que a gente conhece mesmo já era decadente, né? Era o finzinho mesmo da civilização. Bom. Deu certo. Deu certo? Quanto você tirou? 3 a mais a dificuldade. Então eu vou gastar um ponto heróico e jogar um D6. 18 mais 2, 20 mais 24. 4 a mais. Tirei 1 no dado. É ok. Tirei 1 no dado, não deu. Por 7 a mais. Então passou. Passei. Você faz um óculos ali pra reduzir o brilho e permitir você discernir detalhes. E aí você consegue olhar em direção à chave e ver mais detalhes. Todo mundo ganha 10 pontos de vida temporários. Tá muito estranho, mano. Vai explodir, isso vai tirar da vida. O bichinho vai indo na sua direção ainda. Vocês estão fazendo Murin, Selene fazendo alguma coisa enquanto estão aguardando o Energon chegar na mão da Toph e a Ciri em direção à chave. Porque o negócio de ar? É. Já. Agora então eu consigo falar, antes não dava pra falar. É, dá pra vocês eu falarem vou agora. Vou ver o que é aquele. Que é uma ruína diferente. Pô, vou botar reportar pra lá. Toma cuidado disso aí. Ali tem um campo de proteção. Ali é meio bem mais fraco. Tá, então vou ter que importar pra antes desse campo. Ok. Certo. Celerim, você consegue se teletransportar tranquilamente pra próximo daquela outra ruína. Não a ruína que a Xeceri tá indo, pra outra, né? Isso. Ok, você se teletransporta facilmente pra lá, ganha 10 pontos de vida temporários. Se teletransportou pra lá, sem qualquer dificuldade, tá diante de você. Assim, agora você consegue discernir a distância, tá uns 3 metros de você, um pedaço de castelo. Imagina que um castelo explodiu, né? Tal qual vocês viram no plano elemental do ar, tinha resquícios do plano elemental da Terra, de uma guerra que teve eras, éons atrás, né? E sobrou pedacinhos do plano elemental da Terra ali, você tá vendo algo parecido. Só que isso não é rocha bruta, é rocha trabalhada. É um pedacinho do piso de um castelo. Esse pedaço desse piso desse castelo, ele tem aproximadamente uns 9 metros de lado, tá? É um pedaço meio quadrático, ele é todo irregular, mas ele tem um formato aproximadamente quadrado, de uns 9 metros de lado. O que que você faz? Primeiro, eu vou só disparar uma rajada de eletricidade. Se não tem nada protegendo mesmo, porque eu tô com energia diferente. Certo. Ah, vocês também ganharam 10 pontos de vida temporário, tá? Ok, você dispara uma rajada de eletricidade. Pra ver o que vai acontecer quando passar. Ok. Seu raio elétrico, ele atravessa ali. Sem qualquer obstáculo. Sem qualquer alteração na intensidade, no brilho. Nada. Vou entrar. Ok, você vai entrando lá. Todos vocês ganham 10 pontos de vida temporários. Para cada ação que a gente faz, a gente tá ganhando. E aí você entra no local. É por turno, né? Uhum. Certo? Quando você entra naquele local, Celerim, você nota o seguinte: você ganha mais 10 pontos de vida temporários. Você ganha mais 10 pontos de vida temporários. Eu vou marcando um risquinho, cada um vai equivaler a 10. Eu tô confiando só a contagem. Processando até agora. Eu tenho 170 de vida, tô com 240. O banjo. Vai chegar em bom. É muita energia. É muita energia positiva, né? Celerim. Quando você pousa ali, pousa não, quando você entra naquela ruininha de castelo que a Top falou pra você, que tem um campo de energia, você nota o seguinte ali, é um único local onde parece existir ar, porque tem uma grama crescendo verdejante ali no chão, certo? Você vê também que aquela grama, o verde daquela grama é um verde mais vívido, certo? E isso te lembra algo, joga um teste de intuição. Todos vocês mais 10 pontos de vida temporários. Ah, Celerim, você não ganha ponto de vida temporário, não. Você ganha só 5. Ali é um... É outro plano. É. Ali não tem tanta energia positiva. Deu 28. 28. Você já viu um local... É essa grama, esse verde vívido, né? Você já viu isso em algum outro local. Um local que não existe mais, mas que você guarda na sua memória. O plano de Vitália. O plano originário da deusa da vida Lena. É como se aquele pedacinho ali de castelo, aquela grama verdejante, e aí você nota que tem algumas formiguinhas ali, certo? É como se aquilo ali fosse um pedacinho do plano de Vitália. É essa a impressão que você tem. Esse é o plano da própria eternidade. O castelo é uma pedra ali, né? Tá. Sim. Tem alguma coisa única, diferente, algum desenho, algum tipo de construção que eu sei que é específico de algum lugar? Joga investigação. Todos vocês, 10 pontos de vida temporária, você 5, Celerim. Quanto vocês já ganharam aí nessa brincadeira? 80. Porra. Tá na hora de mandar o bichão, então. Hã? Tá na hora de mandar o bichão, então. Deu 42. Quanto o Celerim tá investigando... Tá ligado, sai fora. Quanto o Celerim tá investigando, Toff, chega o bichinho e ele toca na sua mão. Manso, calmo, tal qual o outro fez no plano da eternidade. Tá? Quando ele toca a sua mão, você sente um formigamento na sua mão, um ligeiro formigamento na sua mão, e aí você ganha 30 pontos de vida temporários. Não dá mais pra contar o Toff. Todos vocês ganham 10 pontos de vida temporária, o Celerim 5. Você não entende? Ganha mais 30 PV temporário. Essa foi a resposta dele. A gente tá com 90, 100 pontos de vida temporário? Sei lá. 85. Não, eu quero só um 100. É que eu tenho 15 anos. É. Bom. Será que o Energon entende a Toff? Vê a ficha dele aí. Eu falo todas as línguas. É uma excelente pergunta. Mas se ele falar algum idioma, ele entende. Energon. Nem que seja primordial. Tem que falar de sinais. Mas aí é o Celerim que vai se comunicar com ele. Tá dando curto-circuito. O mais legal é a mudinha gravando o áudio. Opa. Toff. Ele não demonstra de nenhuma forma possuir capacidade de entender o que, que você está dizendo. Ele tem uma ficha, esse bicho? Tem. Qual inteligência ele tem? 7. É a partir de 10 que você fala, né? 3 né? Não, 3, a partir de 3 já é considerado criatura inteligente. Aí, mas já, já são animais, tudo, né? É. Se compreende uma linguagem a partir de 10. E ele parece ter inteligência assim, como se fosse de uma criança, sabe? É como se fosse um bichinho se divertindo ao seu redor. Não responde nada que você consiga compreender. Ele é um ser vivo. É um ser vivo. Eu sei que ele é um bicho. Sim. Tá, eu acesso as memórias da Ciel, de Druida, e vou tentar conversar com ele. Ó. Eu já fiz isso antes. Fiz com o rato, você lembra? Em Sírio, que eu troquei a ideia com o rato. Tô falando com o rato, velho! Lembra? Lembra. Ok. Beleza, você 30 pontos de vida temporário, todo mundo 10, Celerim 5. De novo? De novo. Não vai dar bom, vai. Eu tô vendo, vai, viu? Aquele mega ultra bicho. Viu o golpe do Rugal. Golpe do Rugal. Tipo já isso. Já ganhou 110 pontos de vida temporário, mano. Bom. Quantos? 110. Quanto vida você tem total? 876. Controle que não aguenta. Acho que aguenta, acho que aguenta. Ah, ó, tô com o alerta ligado. Se não me vem, não me inventa, corta. Esse lado de vida eu já tô. Ok, ok, bom, vamos lá, então vamos por partes. Celerim, você observa a ruína do castelo inteira em busca de sinais para tentar identificar a arquitetura e tudo mais. Você nota o seguinte: é uma arquitetura assim, não rebuscada, parece ter sido feito por humanos ou alguma raça humana de algum plano material de algum lugar. Não parece ser parte do plano elemental da Terra, por exemplo. Certo? Parece ser algum pedacinho do plano material que se perdeu por ali, por algum motivo obscuro que você não sabe explicar. Não consegue notar assim, nenhuma inscrição, nada que identifique para você uma assinatura de da onde aquilo veio e por que aquilo está ali. Certo? Isso é o máximo de detalhes que você consegue. Murin está fazendo o quê? Aguardando, observando? É, tô observando. Ok. Se ele continua indo em direção da chave, certo? E aí quando você consegue fazer a proteção, tá? Você ganha 20 pontos de vida temporário, se ele. Os demais Murin 10, Toff 30, Celerim 5. Tá tudo diferente. Ó, não dá mais, cara. Eu tô ganhando 20 agora. Então agora não dá pra você se guiar por mim. Eu tô aqui, tá voltando, né? E aí você olha assim na direção da chave, você nota realmente a ruína de um castelo. Tá um pedacinho de um castelo destruído, deteriorado, um banquinho todo puído, apodrecido, e a chave flutuando acima desse banquinho. E aí você olha assim que ao redor ali, tá bloqueando o caminho que você tem para chegar até a chave, tem uma infinidade de energons. Milhares de energons ali. Parece que não vou ganhar. Todo mundo ganha pontos de vida temporárias, vocês já sabem o quanto. 5, 10, 20, 30. Beleza, vou indo. Continua indo, ok. Toff, você tenta se comunicar com o Energon utilizando aquilo que você sabe, aquilo que a Ciri sabe de comunicação com animais e aquilo que você sabe de comunicação com quaisquer criaturas, né? Putz, ele não fala nenhum idioma essa porra. Não tem boca, não tem nada. Não tem nenhum idioma. Tendência, tesouro, nível de desafio, organização, talentos, perícias, habilidades, resistências, qualidades especiais. Passe, alcance, deslocamento, iniciativa, ataques. CA. Dados de vida, iniciativa. Você tenta todas as formas de comunicação com essa criatura. Mas ela parece não responder a nenhuma delas. Ela parece não ter idioma. Não conhecer idioma ou não se importar com isso. A única coisa que ela faz é ficar pousada na sua mão, tremendo, como se fosse um gatinho ronronando, e você sente sua mão formigando, mas é um formigamento gostoso, sabe? É como se você, depois de uma noite fria, de inverno, chuvosa, você saísse de manhã na janela e sentisse o sol quente batendo no seu rosto e aquecendo você. E aí, no meio desse sol quente e cálido, vem uma brisa suave da manhã e faz com que seu corpo tenha um pequeno arrepio. Essa sensação que você tem quando essa criatura tá pousada na sua mão ali, ronronando, tremendo como se fosse um gatinho ronronando, ganha 30 pontos de vida temporários. Você parece a bichinha da eternidade. Siri, tem alguém com você solto? O Kurama, mas eu imagino que ele ficou pra trás porque ele tá junto com a Moeba. Estão os dois ali? É. Ok. Você não fez? Não. Parece um bichinho ficar com a eternidade. Ok. Ganha 30 pontos de vida temporários. Tá muito estranho. Olha só, o que eu tenho de PV temporário é o que eu tenho de vida. É? É normal. Tem mais do que sua vida? Não, isso aí acabou de matar. Quanto você tem a mais que sua vida? Deixa eu ver. Não chegou ainda? Eu achei que tinha quase. Ah, achei que você fosse morrer já. Muita vida. Ganha mais 30 aí. Não, não. Todo mundo ganha PV temporário também. E aí vocês escutam. Oh, oh, Siri, tem algo errado. O Everest gritando desesperado em cima do Kurama. O Everest é o molequinho. O que é o Moeba? O bicho? Não, é o molequinho. Estão do meu lado, então. Estão do lado do Murin. Eita, tô cego, né? Só fechar o olho. Você olha pro molequinho, ele tá aberto assim, saindo um facho de luz dos olhos dele, um facho de luz da boca, das narinas, das orelhas. Ele... Ah, o Kurama... Oh, Siri, Siri! Droga, droga! Ah, eu vou morrer! Sei lá, Toff faço, ganha mais 30 PV temporária. Eu faço minhas resistências pra ele. Não sei se ajuda. Vai passar sua resistência pra ele. Toff ganha 30, todo mundo ganha mais 10. Todo mundo ganha. Amor, eu vou abrir meu plano perto deles e falo, joga eles lá dentro. Por okay. favor, Murray. Ok. Você é o único que tá lá. Toff, passou a sua vida? Ainda não? Ah. Eu já percebi, já. Muita vida assim, muita vida em excesso. É. Eu quero tentar fazer um insight. O que acontece se uma pessoa for acariciada com muita, muita vida? Olha pra trás. Exato. A partir disso, tipo assim, eu tô vendo que a energia dos energons tá com muita força pra eles. Eu consigo ver a energia. Sim. Ki, sim. Tipo, eles têm um ki infinito praticamente. Sim. Muito ki. E aí quando você olha, você escuta os gritos, você tem esse insight, você olha pra trás, você não precisa nem rolar teste. Você vê o garotinho e desesperado, aí você olha a alma daquele garoto. A alma não cabe naquele corpo mais. Não cabe naquele receptáculo mais. Ele vai explodir. Ganha 30 PV temporário. Por conta da vida, né? Sim. Eu olho pra aquilo, eu estico a mão pra ele e tava uma magia nele pra machucar ele. Pra machucar ele? É. Pra tirar essa vida aqui da hora. Eu pensei exatamente nisso também. É espancaciones. Mas faço bater então. A gente vai se espancar. Eu vou bater no. Vou dar um tapa no Kurama. Dá um tapa no Kurama. Não é meu mal. Cavalo, filho da puta! Fala, Mili! O que você joga nele? Míssil mágico? Eu jogo, sei lá, uns 3 mísseis mágicos, né? Ok. Porque não seria suficiente pra matar. E aí eu jogo mais dos outros no Kurama. Ok. Você vai causando, dando dano ali. Começa a gritar, né? Mas assim, os mísseis mágicos que você dispara... Isso vão ser potencializados, acredito eu. Quantos mísseis mágicos tá jogando em que nível? Nível normal, segundo nível. Segundo nível, segundo nível. É primeiro nível, mísseis mágicos. Primeiro nível. Primeiro nível? Não, você tá jogando nível 9. Sem gastar slot. Maximizados e potencializados. Ainda bem que foram os seus, não os meus. Senão já era o Kurama. Mas aí no caso, como eu consigo tipo, jogar um tanto em um tanto em outro, no primeiro que eu vejo que saiu muito forte, eu consigo ter a reação de desviar. Desvia pro Murray. Não, tipo, tacar um. É porque você é mais poderoso. Você não pode se atingir com mísseis mágicos. Aí. Não pode atingir. Mas vai tirar do efeito de alto temporário. Você faz assim, ó. Vou bobear. Você imagina que vai sair um Leiga, sai um Kamehameha. É o carinha do prato do Calibre que tá bazando. Jeff, eu consigo ver essa energia vindo? Sim. Vê aquele. Aquela energia rodopiando. É tipo um bagulho. Tipo, um missão mágico. Não, você... não é um míssil mágico normal. Não é um normal. Não. Todo mundo ganha PV temporária. Tá, eu vou me... Reação, eu vou me pôr na frente pra tomar o dano. Ok. Não deixar acertar o moleque, empurra o moleque pra dentro do... Esse cara, eu tenho um bagulho de mudar a magia na certa aliada. É verdade. Não, mas nenhum dos negócios é necessário. Míssil mágico é algo fixo. Não é a linha de fixo, não é a linha diária. Ele acertou. Você vai fazer isso aqui, amor. Ah, o míssil fez assim, ó. É, acertou automático. É. Mas tentou, é o que importa. Tentou. É só usar escudo. Ok. Murray, você pula na frente, e aí você cata o moleque e joga ele pra dentro do plano da Siri com tudo. Quando você joga ele lá pra dentro do plano da Siri, aquele tiro vindo na sua direção, desvia assim, vai na direção do plano. Você escuta o barulho da explosão, o garoto gritando lá no plano. E atinge ele lá dentro. Vai ver se ele tá bem! Tô bem, tá com zelo PV lá dentro. Tá, você tirou no Kurama também, né? Também. Kurama tá ali, vamos ver o que acontece. Kurama tá ali também. Kurama toma aquele tirombaço. Ai! Naquele, aquele monte de Shinku Hadouken nele. Eu tô olhando assim pra ver o que vai acontecer. Kurama extremamente ferido. E aí os ferimentos começam a cicatrizar. Kurama tem cura acelerada 30 por turno agora. Vai pro plano, Kurama! Vai pro plano! Ai, sim, é pra já! E cuida da... Sire, tem alguma coisa errada! Por quê? O plano! O que tem? A porta do plano tá aumentando. Entra logo, eu vou fechar! Já tá com 300 metros de diâmetro. Entra que eu vou fechar a fila da puta! Uf, entrou. Você começa a tentar fechar o plano e o plano não obedece. Vai mais. Fechar sim, fila da puta! Você consegue pegar a chave? Tô tentando, mas tá difícil fechar meu plano primeiro. Eu tento fazer o seguinte, eu acertei o Kurama, beleza? Aham. Falta se ele pegar a chave. Você acertou os dois. Tá embaçado. O que, que eu faço? Ganha 30 PV temporário. Tira o bichinho daí! Então, o que, que eu faço? Procuro na trama, achar a trama da chave lá, tá? Ao mesmo tempo que eu pego a minha adaga, minha espada, e vou aplicando ferimento em mim. Vou aplicando ferimento em mim, na hora que eu pego a trama, eu tenho que segurar a trama e vir puxando a chave pra mim. Dá um puxão pra chave pra chegar mais perto, eu pegar e entrar no plano de Cia. Eu gasto ponto pra fazer tudo isso. Ok. Acho que foi muita coisa, né? Sim, não, ok. Acho que se ferir. Tipo assim, eu vou ficar me ferindo, eu vou pegar a trama da chave, que agora eu enxergo ela como uma alma. Ela tem a trama, ela tem um princípio, por assim dizer. Eu quero catar a trama e puxar a trama como se fosse uma pipa, eu tô puxando a pipa. Como se fosse uma pipa. Dá um puxão aqui e ela vem pra mim. Tipo um get over here, tá ligado? Eu cato a chave e vou pondo a Cier. Entendeu? Mas tem Cerol. Ah, tem. esse Cerol aqui é do 30 de temporada. Tem essa ação só no próximo, aí vou dar ultrapassar. Certo, vamos lá então. Alguma ação dos demais? Isso aqui no mais um. Fora ganhar ponto de vida temporário. Eu quero saber. Eu tô bastante longe de Dennis, né? Você tá a. Doze metros de distância deles. Nossa, acho que o bagulho... Não tá tão longe. Não, perto. Tem que dar pé, né? Não precisa nem teleportar. Ah, o pé na distância que ele falou. Eu achei que tá, tipo, quilômetros de distância. Não. Tá uns 12 metros de distância só. Tá perto. É, eu acho que... Sabe, tá vendo? Dá pra todo mundo entender. Dá pra todo mundo entender, né? Sim. Né, tipo... Toff, vou te ajudar. Teleporto. Não. Vou tacar magia em você. Eu vou te ferir. Faz isso, né? Porque você tá dando o quê? Um D4 de dano. É 30, cara. Não é um D4 de dano. Não é, V. É potencializado e maximizado, mano. Não é só um D4, mano. Também não. É um D12 de dano aí. Eu quero ver o que vai acontecer. Porque se eu fechar o plano antes dela entrar, não vai dar bom. Ok. Então eu vou, tipo, retardar a ação e agir depois dela. Depende do que acontecer dela, eu vou agir de uma maneira. Vou usar um Cantrip na Toph. Quem trip na Toph. O Bicis Mágico dela também? Não, nossa. O Bicis Mágico vai toda a vida temporária dela. E, inclusive a outra também, né? Não, a outra acho que não. A vida fixa, né? Não, vocês acham que tem de vida? 200? Nem mais. Então. Um pouquinho mais. Eu que consigo aguentar, acho que um pouco mais. Então demora pra chegar. Eu tô com 110 de vida temporária ainda. Tô com 350. Falta 560. Tô com já 150 de vida temporária. É porque eu tô no bolsão, né? A bolsa é protegida. 300. Eu vou tirar o meu. Deixa eu ver aqui o dano. Não, agora eu ganhei mais. Tô com 160 de vida temporária. Deixar só o temporário, eu vou deixar aqui. Mais fácil. Tem um temporário em cima e o meu normal. Ó, são. Eu vou ter que fazer 120 isso. 120 de dano. Eu vou ter que fazer 120 de dano, beleza? É. Já 120, peraí. É o meu que entrei maximizado. Tem 250. Quando eu ver que você vai começar a explodir de novo, eu vou jogar de novo. Ok. Esse é o plano que a gente vai se vingar dos amiguinhos. Pronto. Adoro. 5 minutos de porrada pra valer, pra sem valer, perder amizade. Sem perder amizade. Olha que legal. Você consegue localizar a localização da chave na trama. Mas não consegue trazê-la. Não consegue puxá-la. Você sabe onde ela tá, você sente a presença dela. Você consegue ir até ela, seguindo esse caminho, mas não trazê-la até você. Eu não consigo criar alguma coisa pra trazer? Tipo? Tornar a trama dela física? Trazê-la do plano astral pro físico? Ela tá no plano físico. É que eu acho que como é uma parada, tipo, um item tipo, diferente, vamos dizer assim, a gente não consegue mexer nele assim. Mas então, eu queria criar alguma coisa que não condiz com a realidade. Justamente como se eu pegasse um bagulho que tá no plano físico, trazer pro plano astral. Jeff, dá pra ver mais ou menos como é que tá o plano da Ciel? Dá. Como é que tá o plano dela? Invadido. Com a explosão da... Lembra quando você entra no plano da Ciere em forma lupina? Logo quando você invade, tem uma árvore à direita ali, um pé de cerejeira todo florido, que sempre quando você entra em forma lupina, você dá uma cheirada e faz um xizinho. Tá. A cara dela. Você acha que ele cagou aonde da última vez? Essa primeira árvore que te marca, assim, logo quando você entra no plano da Ciere... Tá. Uma árvore que se destaca entre as demais, pé de cerejeira bonito, né? Sempre em flor, ele tá com 3 vezes o tamanho normal dele. Assim como todas as árvores e plantas e grama. Não existe mais grama, existe matagal, trigal, assim. É, o tamanho do terraço. Será que a Jasmin vai ficar gigante? A Jasmin tá parecendo um hipopótamo. Você olha as criaturas dentro do plano da Ciere. E o Kip tá do tamanho do Kurama. Que da hora, minha própria Gaurásia! Vira Austrália. Que legal! Vira Austrália. E como é que tá o menininho que eu joguei lá dentro? O menininho tá aparentemente bem. Tá barbado. Tá meio escureado, ferido, mas ele tá bem. Quem é essa criança aí? Ah, o moleque. Ah. Plano que... Top. Explosão dos mísseis mágicos, não foi nada no plano. No plano, não. Só no garoto. Só no garoto. Atingiu o menino. Mas eu preciso sair daqui. A vida tem excesso nos matos também. Toff, você pode tentar um teste aí de arcanismo. CD 75. Tirou um crítico no dado. Engraçadão, né? Joga. Só 50? Você é louco? Sou monge, eu sou magro. Tenho 20 de bônus. Né? Ei, todo mundo quer ser um amigo. Né? Então, vou fazer o seguinte, ó. Ganhar 30 PV temporada. E tu já não ganha 10. Eu tenho 20. Como que eu posso jogar 10? Esse arcanismo com 20 pra poder me beneficiar do bônus? Além do arcanismo e da runa. Runa da compreensão. É uma opção. É. Runa da mente. Runa da energia. Do primórdio. No caso. Não tem essa runa aí. Mafiático. Acho que no caso. Eu jogaria o tipo, com medo do que aconteceu que você não viu que tem que a gente vai explodir. Logo depois da energia. Eu não peguei a roda energia. Ah, da energia não, né? Não, você desmaiou. É verdade. Você desmaiou, a gente não conseguiu a física, né? Não, vocês não tiveram lá a roda física. Só a marca. Quem foi que pegou a marca? Foi você, né? Que a Toff tava cuidando do jarro. É. A roda da compreensão, então. Vai dar um bônus pro seu teste de arcanismo usando a runa da compreensão. Vou acelerar o que a gente vai fazer aqui. Tô indo, só precisa puxar o plano, né? Ok. Eu não bati pro seu plano. Pra lá? É. Você vai ter um problema com o meu irmão ali. Dá pra tentar. Ou você quer que eu faça uma explosão em massa aí? Não, calma, eu vou tentar fazer uma parada. Eu posso jogar uma bola de fogo aí no dragão. Não, mas é que eu não quero não entrar numa briga. Quanto? Não, isso é bom. Boom. Explodir. 44? Energia própria. Não, tá criando energia própria. É, então, por isso que eu quero fechar ele. Você não vai conseguir fechar ele. Como que eu vou conseguir fechar ele? 44, 3, 16, 10 se fosse o dano. Se for convertido em bônus. Tá vendo, né, bicho? Ó, Maria, quanto isso? 44, você tirou? Menos 10 dá 34, dividido por 2 é um bônus e mais 17. 17, então eu vou ter 38 no plano. Não, fargão. Esse eu passo. Não, porque eu passo tudo, né? 75. 75. Ah, você não quer falar e a gente te ajuda? Todo mundo ganha PV temporário. Eu tô tentando criar criar uma distorção na trama pra criar uma deformação no espaço-tempo ali pra chave escorrer até a sua mão. Uhum. Como se você criasse uma deformação gravitacional, só que na trama. Eu vou tirar um 20. Se tirar um 20 eu passo, sério. Se vai dar 75 eu passo, porque eu sou foda. 18. 18. Ó, você bateu, foi pro 20 o branco. É, então, deu 20. Só que não. É trama. Só que não. Aliás, me dê uma carta aí, que eu tirei um 20. Ah, é verdade, peguei. Eu vou ter que me retirar. Essa energia em excesso vai me matando, mas expulso uma puta. Já ganhou 3 vezes, tive que pegar de novo. Bom, posso guardar minha espada. Sierra, já conseguiu pegar? Eu tô tentando criar uma distorção no espaço pra poder puxar a chave pra mim. Só um momento. Você tá indo fechar o plano? Fechar seu plano? É, não, que eu tenho ela tentando fechar. Aí eles jogaram todo mundo lá pra dentro e eu continuei tentando fechar. Certo, ok. Eu quero fechar o plano. Jogou curando aí o menino. Eu vi que o Kentoff conseguiu tentar fazer, não deu certo, eu vou fechar. Aquilo lá tá um matagal. Tá. Fechar seu plano nesse caso, sim. Vai exigir um teste? Vai exigir um teste. Boa sorte. CD vai ser 35. Eu fico muito bêbado, eu não consigo ficar na calça. Um teste de conjuração, Siri. Teste de conjuração? Sim. Joga um teste de sabedoria. De habilidade conjuradora. Habilidade só? Achei que você ia fazer teste. Se estivesse dissipando magia, sabe? Eu já fiquei mais de 40 minutos tentando voltar a chave e cortando o carro. Então, eu jogo só o meu bônus, né? Só o seu bônus. Só. Tá bem aqui, gente. Então, se você estivesse tentando dissipar uma magia que tá forçando a abertura do seu plano, sabe? É isso que você tá fazendo. Eu tava na festa, né? Cortando uma jogada. Mais 13. Errou. Eu viro assim, ó. Serinho, me ajuda aqui. Foca. Foca aqui, ó. A energia tá entrando pelo nordeste do plano. Beleza. Vem cá o peixe boi, a foca. Ó, ó. A foca vai virar o peixe boi. Vamos lá. Virar uma morsa. Boa, foi bem. Tiramos 19. 4, 19 com mais 13. 32 com 5 é 37. 37? Tô gastando um ponto heróico. Adicionando um D6. 39 é a dificuldade agora. 32? É. Aliás, não, 37. Passou. 37. Passou. Então passei ainda. Desculpa, ainda assim passou. Passei. Vou gastar um ponto heróico e vou rerolar meu D6. Esse D6 me traiu. Não, não me traiu. 4. Então, agora a dificuldade é 39. Então agora eu preciso de 2. Agora você precisa de 2. Você ganha mais 5, né? Dá pra usar mais 5, verdade. Ganha PV temporário. Tem que explodir você também agora. Eu? Ser, enquanto você tá fazendo isso, você continua indo em direção à chave, certo? Sim, eu vou ganhar mais 5 então, amor, com aquela cartinha nossa aqui, ó. Ok, beleza. Eu acho que eu tenho uma coisa pra te ajudar, assim. Eu vou dar uma teleporte lá pra perto dela, ou perto da Nergon. Certo. E eu vou usar a minha aura divina. Eu quero dar charme em todos os Nergon. Charme nos Energons. É. Vai tirar o foco da chave, vai vir tudo nele, vai ser. Ah, eu quero um efeito safa assim, ó. Sai. Apertou! É. O que você quer, Mertão? Só ter perguntado. O rolo. Usou? Desce. Não, não desci ainda. Não. Ah, se você for descer uma hora da manhã, o outro fica lá uma hora da manhã comigo. Ah, tá. Não desceu só pra levar o rolo. Faltava. Não sei se essas porras são efeitos, efeitos de ação mental. Acho que não, hein? Tem inteligência, dá pra ser igual animal. Tá, um vampiro tem inteligência e não vai ficar charmed. Ele tem muita idade. É que tem muita inteligência. É. Tem muita diferença entre pouca inteligência, nenhuma inteligência e muita inteligência. Não, extraplanar na terceira edição, eu não tenho ficha disso aqui na quinta. Ah, dentro do texto dele você fala alguma coisa? Não, não fala, não fala. Na descrição dele? Não tem. Só fala que ele é um extraplanar. Sendo extraplanar, ele vai ter as habilidades de um extraplanar. Eu tenho que pegar o livro dos monstros, ver o que é um extraplanar pra eu saber. Mas... ele é um extraplanar, então... vai ficar charme. Positivo. Vai ficar charme, sim. Ah, eles fazem um save, é, né? De save de sabedoria, a dificuldade é bacana. Ela é, cadê meu save? De... você lembra em ser 30 PV temporário? Uhum. Aliás, você tá indo, indo na direção do negócio, né? É. 20, né, tá ligado? Constantemente. Sim. É. Celerin Ser, 40 pontos de vida temporários. Eu dá porque eu só ganho 10, velho. Murin 10. Só ganho 10. Toph 30. Eu tô ali, pá, só vendo o planinho. Assim, tipo assim, o plano abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. 47 esse dedo. Eu sei, fazendo puta que pariu. O quê? Você tá fazendo aqui magia? Nenhuma, é aura divina. Ah, aura divina, mas explica pra mim qual que é o efeito. Eu tô... eu tô vendo se eu fazer alguma força com alguma coisa. Emanando meu sentimento de Deus para as criaturas e encantando elas. Eu não vejo a trama. Pra elas ficarem show enough. Ok, um 8 e um 3 eles não passam, Selene. As criaturas ficam todas fascinadas por você. Aquele monte de bolinhas tal que eu poderia fazer, um monte de espermatozoides você... viram na sua direção. Começam a nadar em sua direção. Já começou fazendo força e puxar você. E agora eu vou dar teleporte pra uma outra direção. Pronto, caminho livre, só. Ok. Eu vou, tipo, pra longe. Inspiração. Você tá onde? Com... eu tô na hora onde a gente saiu. Enquanto eu vou indo, onde a gente eu saiu, vou querer tentar fazer uma coisa então, já que eu. Não, você não foi até lá. Eu o... sinto que eu tá aumentando essa energia vindo pra mim. Sente. Agora tá diminuindo. Tá aumentando, eu ganhei mais 40. Ah, porque ele tava perto dos bichinhos, eu acho. Eu não sei, mas se for pra cada vez que eu chegar mais perto, eu me fuder. Se ele, você consegue. Graças aos seus óculos, a distância que você tá, você consegue discernir a chave agora. Uhum. Você tá a 9 metros dela. Tá muito perto. Muito perto? Muito Jeff, perto, 9 metros. A minha ação vai ser o seguinte. Eu vou olhar ali o negócio, eu vou ver o Anis fazendo força. Uhum. Eu sei que ele tá fazendo força, tô vendo ele puxando alguma coisa ali no nada, no certo. Ar. Vai tentar ajudar ele. Vou puxar ele. Ela. Vou puxar ela. Vai puxar a Toph? É, eu vou fazer puxar ela. Na direção proteção. Ah, tá indo pra proteção. Você tá indo pro bolsão, tá? Você falou, vem aqui que é mais de boa. Eu falei, beleza, já vou, já tô indo. Tô tentando puxar a chave pela trama. Ah. Aí é que eu vou nessa. Ah, tá. Mas ele não... é, eu chegou aí. Pro bolsão. Certo, o Murin vai, gruda na Toph. Sempre o Murin agarrar na Toph. É, esse pedófilo. Você tá fazendo, você tá puxando, tentando puxar alguma coisa. Eu tô tentando puxar a chave pela trama. Vou te ajudar. Como eu não consigo enxergar a trama, eu vou puxar você. Mas eu não consigo pegar a chave, a trama dela. Teve esses temporários? Não é física. Eu tô tentando transformar em 40, 10. 10? Você afastou? Então, agora que você conseguir, tá, a gente puxa. Tá, não é por causa bichinhos do negócio. Os bichinhos estão indo. Obrigado pela ajuda. Quão longe dos bichinhos você foi? Eu tô indo de 18 em 18 metros. Mas também não fica muito pra trás. Ok. Ok, beleza. Tá indo, eu vou esperar ele conseguir É os bichinhos. Fazer o que ele quer pra poder puxar ele. Ok. Puxar ela. Estão muito perto da barreira. Próximo pelo que eu tô enxergando, os irmãos estão sendo. Eu tô com 150 ainda, tranquilo. Dá uma pancada nele, eu já falo assim, alguém dá uma pancada em mim! Toma. 120. Eu tô! 120? Eu dou Lotus da Morte! Ah, tá potencializada. É. Eu tô e maximizada. É que eu tô com medo da hora que eu pegar a chave, dar um tranco disso, entendeu? É. Quantos D10? Todos. Todos. Vou pegar então. Quanto é 10, né? Tá 9 metros de mim. Tá 9 metros. Eu dei 9 metros, minha nuvenzinha tá desultada, andando 18, né? Tá um nuvenzão da hora agora. Parecendo. Vai na direção da chave? Eu vou, 9 metros é o meu deslocamento, né? Ok, andou os 9 metros, chegou na chave. Peguei a chave. 320 pontos de vida temporários você ganha. Era feio até que. Eu posso fazer alguma coisa antes de eu tomar os 320? Não. Sei. Eu acho que é mais fácil. Vai com a nuvem. Aquela energia vai aumentando em você e você vai na direção da chave. Você sente que você vai explodir, Siri. Você me de novo! Vai jogar uma salvaguarda de constituição. Nossa senhora. Passou um pouquinho, né, eu acho. Posso ter reação? Não? CD 55. A gente tem alguma reação, na verdade, né, velho? A hora que eu tô vendo que ela vai botar uma não, na chave. Não, peraí, qual que é? Essa é a minha normal. Então, essa é o primeiro temporário. Ah, não foi por muito. Não foi por muito. Foi por 90 foi que passou. Foi por 90 só. Você começa a ver que a alma da Siri tá maior do que o receptáculo dela. Oh, porcaria. Eu comecei a tirar a energia vital da alma dela pra mim. Qual que é? O que eu tenho que jogar? Desculpa, repete. Salvaguarda de Constituição, CD 55. Amor, se ele vai explodir, a alma dela tá ficando muito sobrecarregada. Vamos tentar tirar um pouco de energia. E eu tento puxar a energia da alma da Siri pra tirar esse bebê em excesso. Como? Como se fosse um toque vampírico de alma. Amor, eu posso... Puxando pra mim. Okay. Se eu posso gastar a resistência lendária? Resistência lendária? É. É possível. Eu vou gastar. Ok. É porque assim, vai que é um efeito que não tem essa possibilidade. Ah, é bom, porque aí na próxima ação, aí eu vou reduzir seus PV. Passou no teste? Passou. Como que você vai fazer isso, Nascer? É um poder, é uma habilidade, é uma magia? Não faço ideia. Então gasta um ponto heróico. Eu vi e tô fazendo. Tipo assim, não, se ele tá com... Então gasta um ponto heróico, usa o toque vampírico à distância. Pronto. Não, eu não disse que é um toque vampírico. É disse como se fosse um toque vampírico. Como que é distância, caralho? Toque vampírico. Acho que é. Toque vampírico. Ok, você chupou a energia dela, ela veio pra você. Mas pode estar com um familiar. Não. Falei como se fosse um toque vampiro, a gente ganha TV temporário. Fez um fio terra. Eu vi a energia dela. O que eu vou fazer? Eu vou canalizar o Ki, que é o que eu conheço, e vou fazer com que o Ki saia do corpo dela, seja transferido, seja, sei lá, jogado pro ar. Eu não vou puxar pra mim esse excesso. Vou tirar e vou jogar pro ar. Ok, ponto heróico justificou tudo isso. Vamos ver o resultado. Eu vou ver se tem uma ação ou não. Vamos ver quanto é que vocês vão tirar aí, né? Tem que ser mais 90. Nossa, vai como fazer alguma coisa. Não, mais 90 e depois você vai ter que subir mais 320. Não, eu acho que não vai ser mais 320. Você tá com a chave você na mão? Você tá com a chave na mão? Será que cada vez que você fica com a chave você toma 320? Provavelmente. Não faço ideia. Me dá umas pocaciones então por turno. Ok, bom, calma. Vamos com calma. É. Se você toca a chave. Quando você pega a chave. Surge uma garra por detrás da chave atacando você. Tá te atacando? Tá. Sim. Pronto. Pra reduzir PV. Eu gosto! Por favor! Pugar. Você passa o favor de dar um tudão servido. Tirar uns 400 de vida. Surge essa criatura. Toda enrondilhada atrás da chave. Ela surge de lá de trás. Ergue. A garra, a única garra que ela tem acima da cabeça dela ali e te atinge com a garra. Quando ela te atinge com a garra, você sente o seu corpo formigar. Se ela me deu mais vida temporária, fodeu! Mais pontos de vida temporária. Não, vamos ver quanto é que a Toff tirou, vamos lá. É maximizada essa porra. Você ganha 480 pontos de vida temporários não, agora. Quanto que o Di tirou? Nem eu sei, eu fiz alguma coisa tirando a vida temporária dela. Joga como se fosse um toque vampírico em nono nível. Tá só com magia aberta. Tô aberto aqui. São 3d6 de dano necrótico. 3d8. Aumenta por nível. 3d8. Por nível aumenta. Aumenta quanto? 1d6. 1d8 no caso. 3, então mais 6, 9d8. 9d8. 72. Ó, pra 480? Foi uma diferença boa. 72, né? Isso aqui foi 72. Não, eu joguei no ar. droga, se ele tá em problema. tá um problemão. Ela tá parecendo a estrela do... Quanto que ele me deu, amor, de agora? Mais... Mais quanto? Eu acho que você vai pra 1.800 e... 400 alguma coisa. 480, né? 480 você ganhou agora. Como que é o nome do anão lá? Glorin? Guiltespin? Não. O de estrela lá, o da estrela. Ao... O rei Toros, não? Toros. Toros, né? Tô quase, Bredão, tô quase. Você tá parecendo a estrela do rei Toros. Ela tá ficando muito. Não, com muita energia acumulada. Ah, você não. Nossa, você nunca teve tantos pontos de vida assim, né? Hein? Olha só. Posso fazer uma ação? O que teremos que fazer? Criatura, segura você, a sua mão. Ataca a sua mão, segura a sua mão. E tenta puxar a chave de você. Ela vai tentar arrancar a chave da sua mão. Chave em mãos já. Atletismo. Fácil, hein? Peraí, deixa eu ver. Sério? O que dá pra fazer aqui. Você pode jogar acrobacia também, porque é tipo um teste de agarrar pra vocês lutarem pela chave. Atletismo é o quê? Destreza? Força. Acrobacia, destreza. Então vou fazer acrobacia. Porque força eu tenho 3 no momento ainda. Uma semana, essa semana não passou. A semana demora pra passar aqui nesse jogo. Demora, eu também já usei intervenção divina, só passaram 2 dias. Caralho! Qual que é a outra carta? Qual que é a distância que a Cinheira tá da gente? A distância da Cinheira pra vocês? É. 72 metros. É quase o mesmo caminho. Eu acho que não vai ter jeito, mano. 30. 30? Ok, com o meu 20 foi 55. Eu sei. Foi 55 com o meu 20. Agarra. Fica. Arranca a chave da sua mão. Ele não pode me levar junto? Não. Ele tá tirando a chave de você. Ele arranca a chave da sua mão. Ele não tá querendo levar você, ele tá querendo levar a chave. Ele tira a chave da sua mão. Né? A chave fica flutuando de novo. E aí ele se enrosca, se enrola ao redor da chave. E o banquinho que tá no chão vai na sua direção e começa a chutar você. Ok. O banquinho começa a te agredir. Na carrada que ele me deu, quanto que ele me deu de dano? Ele me deu só pra temporário. O banquinho tá me batendo? O banquinho tá te batendo. Quanto que tá dando? Quanto tá tirando ele pra ver de mim? Um a cada chute. Fala que ele tem 1.000 ataques por turno. Não. Só tem 4 pés. Só tem 4 pés. Não, o banquinho não tá tirando só isso. Não. Um banquinho épico. Posso fazer uma ação? Cadê o livro dos níveis épicos? Eu trouxe, eu esqueci. É, eu esqueci o nome do livro dos níveis épicos. Fazer, mano, deixa eu ver. Tá, vamos tentar atacar você com o banquinho, mano. Então. São dois ataques que o banquinho tá dando com as duas patinhas dele. Eu acho que ele errou, viu? Não, deu 38 e 44. Algum te acerta? Eu deixo de acertar. Então tome. Trinta e dois. Mais 34 pontos de vida. Média de 32, vai. Beleza. Reduz um pouquinho aqui. Reduz um pouquinho aí. A gente ok. Tem ação, né? Acho que alguém me bata muito. Você ainda tá com seus PVs acima do... temporário acima do seu máximo? É o dobro. Ok, beleza. Bom, vamos lá então. Amor, deixa eu só fazer uma pergunta. Esses 400 e pouco que eu recebi, não quando ele me tocou, o primeiro quando eu peguei a chave. 320. Esses 320. 320. Né? Dá pra saber se é do ambiente ou se é porque eu peguei a chave? Ou da onde que veio? Eu quero saber se eu pegar a chave não vai acontecer de novo. Intuição. O que daria pra pegar a chave? de boa está eu e o Celerino. 47. Por causa da forma dracônica do dragão de ouro. Meu Deus. Sire, por incontáveis eras do universo atual, a chave de prata esteve naquele local, repousando, esperando pelos bravos heróis que a viriam resgatar para impedir a destruição do universo. Por incontáveis eras, a chave de prata ficou ali, acumulando energia, sendo um fio condutor de energia positiva. A chave está imbuída de energia positiva num nível astronômico. Isso é brincadeira, né? Tem que purificar... Tudo deitou tudo no meu pé. Beleza. Tá doido de nervoso. Ou dá muita porrada na chave. Às vezes funciona. Vou dar dano na chave, vamos ver se ela... Quando você tocou a chave, diferente da chave de bronze, você não sentiu um gatinho ronronando. Você sentiu todas as manadas de gatinhos do multiverso ronronando na sua mão. Já perdeu. Imagina toda essa manada de gatinhos querendo derrubar coisas do multiverso. Meu Deus do céu. Ok, iniciativa você e o bicho. Iniciativa você e o bicho. Eu tirei outro crítico. Ô Jeff, chega, né? 32 minha iniciativa. Caramba. Enquanto ela tá tretando, a gente joga iniciativa. Então você vai fazer uma ação? Eu vou explodir. Ah, você? É. Por favor. 31. Ganhei por um. Você vai implodir. O bicho, ele se enrondilha ao redor da chave. Fica com a mão assim, por cima da cabeça, pronto pra segurar a chave novamente. Olha pra você e... arreganha as presas. Me ameaça. Só a cobrinha pra você. Não fui eu, foi a cobra de um braço só. Cobra de um braço só. Isso é o quê? Aberração? Putz, eu não sei. É um Ravid. É um Ravid. É esse bicho aí. Descubra, porque eu vou transformar um dele igualzinho. Você vai virar um igualzinho? Vou. Não vai tratar de igual pra igual nessa luta aqui. Ele tem dois pra ele. Você vira assim só de olhar? Eu só preciso ter visto. Ok. Não dá fundo nada, é mágico, amor. Não é ciência. Ok. Não, mas vai vendo aí, porque não é meu turno, os meninos vão bater em mim. Ok, o que vocês vão fazer? Eu vou usar mísseis mágicos. Tô longe, mísseis mágicos nela? Isso. Eu não bato a distância. Jogo eu machado! Vou usar os três cargas do anel elétrico. Ok. Eletricidade nela, então. Joga seus mísseis mágicos normais. Eles não são maximizados. Não? Não. Só energia. Você está usando eletricidade agora. Mas o outro foi... O da Toph foi um míssel mágico normal, com force. O seu é um elétrico. Amor, eu tenho a possibilidade de não usar a minha imunidade? Que imunidade? A eletricidade! Então meu dano seria normal também. É isso que eu quero saber, tipo, eu tenho uma imunidade. Eu posso ter a opção de escolher não usá-la? Pode, me dá um ponto heróico. Não use eletricidade! Faz com força. Faz com força! Faz com força. Deixa eu ver a imunidade dessa porra aqui. Não vou dar nada de dano. 80. Não, vai com força. Com força pode bater um bom force, o meu mesmo que o seu. Quem disse? É, eu só aumento a eletricidade. Pode crer. Então eu vou tentar fazer outra coisa. Se vocês quiserem, vocês têm pontos heróicos aí pra usar. É que eu só tenho mais um. Fica a dica. Celerim, tô percebendo que você tá um pouco confuso. Eu vou tentar converter essa. Esse aqui desse lugar aqui. E aí você. Você e o Mur, se você quiser, Mur, tentem pegar aquela criatura, porque assim ele tá se transformando, né? O que? A cobra de um abraço só? Aqui é um braço? Eu acho que fosse outra coisa. Seus catarachados, então. Porque a cobra tem um braço só, vocês vão ficar zoando ela. Aquela... Vão ficar zoando um ser deficiente. Aquela chave. Você que pôs aí, ela filho? Aqui foi só mesmo zoar. Se ele encostou nela, aquela chave emanou tanta energia, você tomou um choque de de energia. Vamos tentar então tirar o excesso de energia que vocês estão recebendo, para tentar manter equilibrado. Só que assim, eu não posso absorver muito. Tá. Vai ser controlado, eu vou tentar jogar no espaço e absorver um pouco, para tentar converter ela em Ki. Tem que pegar a chave, mas não sei se é prudente encostar, né? Novamente. Na hora que eu falo isso, velho, eu vou falando pro pessoal, vou concentrando a minha mente. Eu não lembro onde eu tava guardando os Ki. Era no olho que eu tava acumulando, né? No olho esquerdo, né? Que não tava vazio e tudo mais. Eu vou tentar puxar essa energia que tá em excesso no pessoal e convertê-la em Ki. Pra deixar armazenado, entendeu? Você deixou algum negócio aqui que eu... Como é que funciona o seu poder de absorção de Ki? Coisa... Deixa eu pegar aqui, eu não lembro. Nem eu, puxa aí. Eu acho que eu não sei. Não tiver uma regra pra isso, ponto heróico. Não, eu não tenho de puxar, eu tenho de armazenar. Lembra? Eu vou puxar o que eu tô fazendo agora. Deixa eu ver, eu vou usar o ponto heróico, porque vai ser um negócio que vai extrapolar. Entendeu? Então, vou puxando e vou convertendo tudo em Ki. Vou absorvendo Ki. Ok. É meio que tipo infinito, vou absorvendo. É o Mafu. Mafuca. É isso mesmo. Mafuba. Mafuca. Não, Mafuca. Mafuca de armazenar. Mafuba. Mafuba é do Mestre Kami. Mafuba do Mestre Kami de E Mafuca é do Koema. Sim, exatamente. Então, tipo assim, tirando toda essa energia de excesso da galera, eu vou condensando. Não, mas não o elétrico. E absorvendo. E aí, não seja força. Quantas, se eu jogo um dedado, pra ver quantas vou dar pra você segurar, né? E converter o posto daí que daria de dano dele pra ser elétrico. É. Como você faz? Tipo, eu ia dar 114 D6 em você. Muito fácil. Se fosse mais forte, vai dar tipo. Muito fácil. Tá, ação da Toph, então. Ponto heróico aqui. Você vai absorver energia da série, de todo mundo? Eu vou absorver a energia que tá sobrecarregando eles. Vai na energia ainda, eu tô puxando, transformando aqui pra armazenar no. Você tá puxando pra você. Ok. Seus pontos de vida temporários estão 1 milhão. Eu tô com 170. Tá? Joga uma salvaguarda de constituição CD35. Eu não preciso, quero fazer um bagulho, mas. Eu vou ficar tomando dano. Cada turno você vai repetir essa salvaguarda e ela vai aumentar em 5. Vou usar a runa do fogo pra me dar dano. Hã? Vou me queimar com a runa do fogo pra tirar a vida temporária. Conforme vai ganhando, vou. Ok. 35? Beleza. Já que eu vou me aproximando ali da chave, então eu vou tipo meio que tomando dano pra não acumular vida temporária, pra não ficar acumulando muita vida temporária. Eu tô tirando a vida temporária de vocês. O que tá entrando em vocês eu tô tirando. Eu só tinha 170. Não tem problema. Aí o que acontece? Eu tinha 200. A vida tá vindo pra mim, certo? Em contrapartida, eu vou soltando do lado com a Oxy. Então eu vou ser tipo. Seu condutor, entendeu? Vai ser um transformador, sacou? A energia vai vir pra meu passar e vou distribuir. Tchau, meu Deus do céu, né? Velho. Tchau. Então, vamos matar os bichinhos, porque tem um no ombro aqui. Ah, achei que ele ia ter que tchau. Deixa o bichinho. Ok, ok. Caralho, é muita energia. Cara, eu tive eras dentro de mim. Obrigado. Precisa ser arrumado pra mim. É muita energia. Mas é lógico que tipo, você não vou puxar. Assim, a energia vem e passa. Não, pera lá. É o que eu consigo, é o que eu aguento. Entendeu? Tipo assim, tá descendo uma cachoeira aqui, eu não aguento segurar tudo água. Vou segurar umas três gotinhas. Primeiro teste, 35. A dificuldade vai aumentando. Primeiro teste passou. Celerin e Murin. Tá. Ações. Se queimando com fogo. É, eu vou diminuir a quantidade. Tipo assim, por mais que ele tá fazendo isso, sei que ele não aguenta tudo, então eu vou me dar o dano pra diminuir o negócio e que ele não consiga puxar tudo pra certo. Ele. Certo. Tipo, dar uma equilibrada no que ele conseguir puxar pra ele não. Joga seu teste de runa pra definir o quanto você vai conseguir segurar disso daí. Joga salvaguarda e constituição pra resistir a exaustão. Acelerem sua ação. Eu vou teleportar pra dar um lado dele. Aham. E eu vou chegar pro bicho. Tá. Belezinha? Grande Brandão. Aí eu vou chegar perto do bicho, eu vou emanar, eu vou pegar a minha mira. Uhum. Vou começar a tocar uma música. Nada, rapaz, acabei de voltar a vida. É muito. É verdade, muito calma. É verdade. Eu quero fazer esse bicho de Eu vou usar o. Se ele tiver resistibilidade. Eu vou ficar dando tipo o que eu tenho. Certo. Quem é que vai falar? Meus irmãos. Tá morrendo muito aí? Jeff, eu vou usar o. Cadê aqui que eu tenho? Cadê fogo? Fogo, fogo, fogo. Nossa! Eu vou ficar me dando 34 de dano, que é o meu limite. Ok. Vai, 30, vai, 30. Certo. Isso dá quanto em dano aí? Calcula aí e passa. Deixa eu ver aqui no negócio da rua. Tem uma perna aí, ó. Tem uma página. Isso. No local que você tá ganhando de boa, ganhando só 10 por turno. Mas é justamente por isso, que eu vou me aproximar. Ah, você vai se aproximar. Eu vou me aproximar pra poder ajudar eles no negócio. Ok. Então, tipo, eu vou sempre... Por isso que eu vou ficar tomando esse dano. Ok. Rodrigo, os caras estão ganhando ponto de vida e estão morrendo. É 30... São 10d6. De dano. Então, computa isso daí. Um, 2, 3... Quanto você tem temporário agora? 990. Rodrigo, eu não quero falar não, mas ó, PV meu, PV temporário. Eu sei! É por isso que eu quero que as pessoas me batam! Hoje tá aqui o nosso flash aí. 9. Não, tudo bem. 9. Quer um planeta de 7? Canção de Ninar no bichinho. É, eu tô usando o poder divino aqui. Atuação irresistível. Tá seco. Bora no refri. Faz igual os meninos. Se for, fica subindo aqui no mapa. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu só ver se ele por um acaso é imune a sono. Porra. Deixa eu só olhar o aneguinho aqui, tá aí? Quem que é aneguinho? Eu vou me dar 30 de dano por turno, Jeff. 30 ok. De dano. Vou ficar me dando 30 de dano. Beleza. Não, não é imune a sono, não. Então vamos lá. Pode ser que ele fale. Uhum. O bicho no braço só? Uhum. Tá, deixa eu jogar com. Agora eu vou jogar com vantagem no. Sem um. Constituição. Enquanto. Ok. Errou. Sabedoria, né? Isso. Não é uma magia, né? Então ele não tem resistência. Não é uma magia, é verdade. Vai, já. Uma habilidade divina. É bom ser Deus nessa hora. Por favor. Né? Até porque a magia a gente tem teste. Famosa ação. Tá, eu vou fazer essa rolagem com vantagem. Mas eu teria um teste. Mais 10 no seu. Com vantagem. Tem que vir mais pra cá pra pegar ela, Rodrigo. Ela não deixa. Nossa, beleza. 37 com. Ô, louco, 10. Vou rerolar. 37. Melhorou. Foi ruim. 17. Foi ruim. 45 deu. Ô, louco. 38 meu teste, Jeff. Vai exaustão. Tá passando. Você vai com tudo na direção da cera? Pra ajudar? Sim. Qual que é o seu deslocamento? Você chega rapidão lá? Meu deslocamento. É. Do deslocamento, mas eu vou. Tem sim. Voa 18. É o mesmo que o meu, então. Metade, então. Se voa é padrão. Se for só voar, chega lá. Só voar, se puder. Não. Eu demorei acho que 4, 5 turnos pra chegar lá. Só não for, tá 72 metros, não? 72 metros. Então, um dash chega. Se for só correr, 18, 36. É que eu vou, tipo assim, aqui, como se eu tivesse só uma das mãos, eu vou até você e a outra tá assim. Tava, abriu o plano, fechou o plano. Agora eu vou botar lá na frente então. Eu tô me queimando e ao mesmo tempo indo. Você quer? Tipo, é, então você não pode dar dash então também. É, eu tô voando normal, porque eu tô me queimando. Ok, vai chegar devagarinho. Então beleza, Murin. Tomando dano. Ganha. Me dando 30 de dano por turno. Começa a ganhar. Deixa eu ver. Ok. Tá, eu vou usar. Fica nos 10 PV por turno. Eu vou usar a reação. Ainda. Por causa do tipo de você tomou um queimando. Isso vai. Mas peraí, você tá se queimando, mas você é imune. Tá, pô. Ó. Não, mas é de runa. Eu sei. Né? É, vou usar a reação pra dar uma inspiração básica pra reduzir o teste. Ok. Vamos lá. Deu 45, né? 8. Eu tinha um 10, cara. Então 45 foi pra 37. Tá, eu vou adicionar um D6 na dificuldade. Qual que é a dificuldade afinal? 36. 36? É. Olha, tá difícil essa, hein? Ó, 38. 38. Fui pra 170. Vou gastar e vou adicionar um D6 no meu teste também. Eu tô 170, porque eu tomei 10 de 30 de dano. Ganhei 10. Fui pra 170. É 38? É, chegamos. Nossa, é verdade. Então eu passo se eu tirar um no dado. Não, não tava com nada. 36, 37. Ó, deu 5. Tô ganhando. O que mais você faz? Eu tomo 20 de dano. Sua jogada. Eu ganhei 10. Sai passando por 5, né? Por 5. Felene começa a tocar a lira dele pra tentar adormecer a criatura. A criatura, ela chacoalha a cabeça, põe a mão assim, agarra dela perto da chave e fica se enroscando assim em volta da chave, se esfregando em volta da chave, enquanto você olha pra aquela criatura, vendo como que é a configuração dela pra se transformar nela. Então vou pôr mais uma inspiração mágica. Ok. Ah, Fênix. E o banquinho 4. Chutando-se ele. Foi pra 40. Empatou isso. Vai me chutando. Empatou? Ah, empatou e passa. Alguém? Deu 39. Alguém pode ajudar de alguma forma? Não, você tá ganhando por um, só deu 36, não foi? Meu, tá, o meu é 36. Eu tava 37 com 5. 42. Ah, 42. Não, dado, não tinha dado, não tinha dado. 17. 17. Então tem um luck? Eu tenho um luck, não tô falando, eu posso usar um luck nele. Pode usar um luck em mim. Um luck então. Mais um dado. Então eu tirei um 14 ou menos. Eu tinha tirado um 17 e um 6, porque eu gastei minha carta pra usar com vantagem. Não, ele tá 2 na frente. Tá 2 na frente? É 3. Eu tinha 2 no dado, relaxa, tinha 2. 17 e um 6. Então eu vou jogar um terceiro dado. Ah, então qualquer coisa eu posso pegar o 6. E aí você vai escolher quais são os dois dados que fazem a minha pull. O 6 tá real. Com vantagem. Aqui é vantagem, é. Vamos lá, vamos lá. Se eu tirar um. Eu tinha um 2, vai, joga aí. Vai, joga aí, joga aí. Eu tinha um 2. É, eu só não posso tirar abaixo dos 17, não, mas né? Dois. Eu tinha 2. Não tá ligado? 4. 4. 6 e 4. Você vai pegar o 6 e o 4, amor. Posso gastar um ponteiro que vai rolar o 4? Acho que não, né? Nesse caso, pode. Posso? É. São usos diferentes. O ponteiro aqui é o terceiro uso, mas são usos diferentes. Ok. Ou 2 é? Um 19. Então, vai escolher o 14 e o 6. Então eu continuo com o 17 e o 6? Tá velho, é na mesma. É, então, exato, velho, é na minha. Escolheu o 19, vai piorar. Vou ter que segurar com mais um turno aí. E aí, mais alguma coisinha aí? Alguém tem alguma ajuda aí pra dar pro celeirinho? Não. Com esse dado aí não tem nada. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar um ponto heróico. E eu vou... Pelo celeirinho, gasta ponto de feitiçaria pra você fazer com desvantagem. Teste. E aí você pega o 6. Não, eu tenho que rolar normal, porque eu já tô jogando com vantagem, né? Tanto faz. É porque eu vou usar o luck e aí vai dar na mesma. Só, falei só pra não rolar os dados. Vai ficar a mesma coisa. Só pra você poder que pegar o menor. Tá, eu jogo jogando com desvantagem. Sua vantagem anula minha vantagem. Sua desvantagem anula minha vantagem. Então eu vou ficar só com um dado na minha pool. Então aí teria que saber se é o 6 ou se é o 17. Mas nesse caso, manteria o luck ou não? Mantendo o luck. Então você joga dois dados e ela escolhe o resultado. Então, na verdade, eu joguei três dados. Deu 19, 6 e 17. Qual dado você escolhe? O 6. Ok. Isso usando o... bagulho novo. É, uso o luck e o feitiçaria pra mudar o... Não, o ponteiro é só... Celerinho tocando a lira, tentando adormecer a criatura arisca ali, assim ele vai se transformando na criatura ali, dançando no ritmo hipnótico da lira do Celerinho, tentando cativar a atenção da criatura. Vocês vão olhando aqueles olhinhos fechando, fechando. E ela adormece. Mentira! E eu vou jogar um conto heróico. E eu vou jogar um dado. Se der par, a criatura segura a chave enquanto dorme. Se der ímpar... Aliás, se der par, ela não vai segurar a criatura, ela só vai dormir. Se der ímpar, ela vai abraçar a chave no momento em que ela dormir. Par é sempre bom pra vocês, seguindo a regra de Terra Devastada. Ímpar. 1. A criatura, ela adormece, mas a mão dela segura a chave. E ela fica lá dormindo com a chave. Ok. Ah, né? Fazer o quê, né? Puta! Se ele... E Celerin ganham 320 pontos de vida temporários. Que passam pela Toff. Mas eu não jogo. Ah, você joga, desculpa. Você tem ação? Tem. Eu quero saber se eu posso fazer alguma coisa. Pode, me desculpa. É porque ela tá com 800. Ela não vale ponto. Eu tô com quase o dobro do meu. Ok. Então, começo de turno. Então, seria 840 pra ser o dobro. Começo do seu turno. Caralho. Começo do seu turno. Né? Aliás, o Celerin chegou, também ganhou, então era pro Celerin explodir. Ah, tô 490 ainda. Não, mas você chega e ganha 320. Sim. 320. Eu tinha 170. Foi tá abaixo do seu máximo? É 665 meu máximo. Ok, que boa pra você. Mas aí, início do seu turno, você tem que jogar um teste pra ele explodir. Ele aguenta ainda, porque você não joga, a Toff joga. Tá. Dificuldade, 45. Não era 5 só? Tinha que aumentar? Puxou pra 10 já? 40, pouquinho. 45. Alguém pode pintar pra alguma coisa? Aliás... Aliás, não, tá certo. 40. Agora talvez eu passe. CD 40. Passei, foi 17, já passei. Ok. Passou por quanto? Eu tiro 20, né? Hã? Passou por quanto? Passei por 3. É, acho que eu vou adicionar um DC na dificuldade. Caralho, já gastou tudo os pontos heróicos dele, mano. Quantos de vida o bichinho tem? Vamos lá. Quantos de vida o bichinho tem? É. Putz. Você 1600. Se eu peguei a vida dele, eu não tô mais em problema com isso. Tá se transformando no bicho. Se eu me transformar no bicho, eu ganho a vida do bicho. Nossa, então tá longe, hein? Vai virar um Ravid? Vou. Ok, virou um Ravid. Porque eu tô vendo que ele tá ali tranquilo e segurando a chave. Então, eu imagino que mas não é questão da PV dele, é questão dele ser um ser. Eu acho que ele é imune, né? Alguma coisa ser, assim, não né? sei. Vai ver, ele é o energia negativa. Na pior das hipóteses. Se ele transforma junto também, velho. Eu resolvo esse problema aqui, entendeu? É. Pelo menos momentaneamente. A hora que eu voltar a ser ele, a gente conversa do restante. Ok. Consegui manter? Conseguiu. Pessoal, eu não vou manter mais um. Não vou conseguir manter mais um turno. Eu preciso sair daqui urgente. Então a gente não ganha esse turno. Não. Okay. Vou resolver isso com mais. Não, você ganhou. Ah, não. No pessoal, Toff puxou os que foram pro Celerin. Então joga outro teste. Tô puxando de todo mundo. Joga um teste pelo Celerin também. Dificuldade mantém, dificuldade progressiva a cada turno. Oh, o meu você não precisa puxar ainda. Não, falhei. Falhou? Falei. Passou um... pra mim, normal. Sim. Deu 12, né? Não, falei, se tivesse dado 15, eu tinha passado. 14 eu tinha passado. Falei. Então acho que a Toff vai. Ok, você absorve aquele monte de energia, você não consegue descarregar ela, ela sai do controle dentro de você. Ganhou 320 pontos de vida temporários. Excedeu o seu limite de energia máxima? Sim. Joga uma outra salvaguarda de constituição, então, CD 40, pra ver se você explode agora. Vem que é com vantagem. Eu quero nem ver. Falei. Caralho, ninguém tem um ponto heróico pra dar pro dia aí, porque eu já usei os meus dois. Eu também. Usem pontos heróicos, usem cartas, e... façam suas jogadas. Mas, chance. Eu uso minhas cartas agora. Rola aí, boy, rola um luck aí, vai pra ver se. Luck ou um D6? Tanto de quanto pra passar? Preciso de 5. Não é, 14? Foi quando deu. O que, que você deu, prefere? Você prefere o luck ou prefere um D6? Cara, um D6 é mais difícil, até que eu tenho dois. É só um e dois que você não passa. Então. Mas eu tenho dois. Porque o Luck você pode aumentar o bagulho. É, então eu jogo o Luck aí, vai. Menos, né? Seis, sete, não. Ou você quer rerolar? Vou rerolar, acho melhor. A chance é maior. Ou rerola. Dois uns. Se joga, rapaz. Dois uns. Se joga, rapaz. Ah, dez, falei. Por um. Bosta. Por um. Três inspiração, chama. Só. É, passou o turno, então você pode usar, é, tá certo. Porque é uma por turno que eu posso usar. É um D4. Por, né? Isso, é. Isso, teoricamente, isso que ele vai dar é tipo um dano nele que vai dar? Oi. Como assim? Então você 18. Ele vai tomar. Não, é porque, tipo, 19, assim, ele né? Porque ganhando você tá com maior. Mas a partir do momento que ele é cego, vira como se fosse dano. Não. Você tá tendo vida em excesso dentro do seu corpo. Água é vida? Água é vida. Mas imagine que você toma 35 litros de água de uma vez. Você explode. Seu corpo não aguenta aquela quantidade. É porque assim, tem uma magia que você faz um vínculo com a pessoa. Aham. Uhum. Certo? E aí o dano que a pessoa sofre passa pra você. Certo. Certo? Aham. Uhum. Esse caso, daria pra usar isso, visto que isso vai dar um malefício pra ele? Não, porque ele não tá sofrendo. Ela não tá sofrendo dano. Mas se vocês gastarem um ponto heróico, pode dividir essa quantidade de energia vital que ela está absorvendo. Isso através da lua. Se isso não exceder os pontos de vida máximos da Toph, o que restar dessa metade, ela não precisa fazer o teste. Passei agora, viu? Hã? Passou porque ela usou. Passou? Deu inspiração bárdica. Ah. Como passou o turno, deu pra fazer. O heróico aqui eu vou ter que usar pra mim, porque vai que eu preciso dele. Eu acho que eu vou precisar dele então, pra poder. Então não puxa mais, não, Dio. Então eu mantive. Não, dá pra puxar mais esse turno. Você parou de puxar, né? Porque. Aí eu parei. Pra não morrer. É, né? Exato, aí eu parei. Então tá bom, então eu tô com 170. Se você quiser me bater, pode bater. Eu tô com 180. É verdade. Mas você gosta com 1.600. Tá na metade ainda. Mas eu vou tomar 30 e ganhar 10. O problema é que bom, ganha 20 de. E aí, agora? Toma 20 de. Beleza, vou lá. É meu turno. Seu turno. Você virou a criaturinha. Vi que eu não vou explodir. Eu tomo, perco 30, mas ganho 10. Então, tipo, vou tomar ganhar. É, não sei. Ele tá nem faz muito tempo. Pode ser. O que eu vou fazer? Vou perder 20 de vida. Vou fazer o Tree of Hands pra pegar a chave. Engolir a chave. Enquanto o cara dorme. Engolir a chave. Ela vai fazer um ato druídico. Não! Ok, um ato druídico contra a percepção dele com desvantagem, porque ele está dormindo. É uma druida, ela na verdade, é percepção passiva. É, vai roubar o bicho. É percepção passiva com 5 de penalidade. Mas o que eu queria fazer antes? Assim, eu acho, como a chave tem essa carga nela, ela vai passar essa carga pra mim na hora que eu pegar ela, né? Imagino eu. Imagino que vai dar esse rumo. Então, o que eu quero fazer? Como o que tá vindo pra mim é vida em excesso, eu quero usar a runa da vida pra fazer como se fosse um escudo pra que eu não receba mais vida extra. Entendeu? Certo. Pra ir, o que vier eu não quero. Ok. Joga um teste de runa da vida, então. CD. Vem essa CD, demoníaco. 58. Tá porra. Eu não consigo dar inspiração agora, porque já perdi. É só uma apertura. Tranquilo, Brad. Eu vou. Depois eu gato. Ô, Jeff, vou. Toma 20 de dano. Eu tenho 34, eu tenho. 34? Você vai ter 24. É. Tá, tá, tio. Eu sei. Eu vou ganhar alguma. Quantos pontos eu vou ganhar? Só eu ganho 10 ainda? Por enquanto 10. Então vou tomar. Tá dando 18 metros. É, tô. Vou tá indo de 18 em 18. Então ganha 10 só. Tá, então eu vou tomar 20 de dano então. Ok. Não, até a magia campo de vida, você não consegue simular ela com alguma runa. É, runa da vida, você pode. Da vida você cria, você pode tirar também. Pode. É, mas é que a CD é a mesma, imagina. Não, mas depois. Depois, vamos lá. Eu tenho 15 com 34. Dá 49. 49, é 50 aí? 8. 8, 9. 9 em tudo. Então vamos lá. Não esquece que você tem mais 5 outro meu cajado, viu? Não, então, é, um bem check. Até de mana. Como se fosse uma perícia. Então vamos lá. Eu tenho umas paradas que eu posso usar aqui, né? Não, vou até lá. Ô, amor, quanto que esse bicho aí tem de sabedoria? Sabedoria. Que saco, hein? Ah, é a vida, amor. Você tem uma dedoria? Ah, um 62. Sabedoria do bichinho. 22. Tá, a sabedoria aqui é o forte. Eu acho que custou isso, né? 1.600 de vida? É que ele tá ganhando muita vida aí. Mas esse é o máximo, né? O Enem tem 800, ele tá dobrado. Ninguém nunca sabe. É só... Ele tá todo dobrado ao redor da chave agora. Preciso de 20, eu preciso, né? 9. 9? 9. Com exaustão eu consigo esses 9? Que 9? Deu 49 o teste dela. Que teste? Da runa da vida. Da runa da vida. Ah, da runa da vida. É o escudo. Ok, com exaustão você consegue uns 9? É. Você não pode usar luck, tipo... Não, é 24 no dado. Uma exaustão por 5 pontos de bônus. 5 só? 5. E tá muito bom. Tem que usar meu outro ponto herói pra você recuperar o poder. Que eu já usei. Não, que sim, mano, é 5 que tá um poder. Seu nariz. Isso que eu tava levando. Eu tava se fazendo exaustão. Eu não consegui me recuperar lá. Pra o quê? Doido gostou. Ué, eu não tenho mais ponteiro ainda, né? Não, não tenho. Eu ainda tenho. Uma fênix. Eu só tenho pra acertar o ataque automático. Se eu não canso usar o ponteiro aí com o DM, tem como interferir na cena? Tem. Tem o poder do Grial lá, né, que pode adicionar 32. 33 no seu teste. Então vai, usa esse poder aí do Grial. Pra você fazer o teste de sabedoria, a dificuldade não aumentou o que era. É, 33. É o nível. É o nível. 33! Pronto. Não. Eu dei o poder do Grial pra ela. Ok. Sim, mas é a dificuldade. O poder do Grial pra 36. Não, é o nível. A dificuldade é o nível. Do personagem. Do personagem. Ah, nível do personagem? Nível do personagem. 33. Esqueci o nome do poder dele. É poder extraordinário. Isto. Fácil, né? Essa dificuldade. Mas é um saving throw? É. Ah, então é fácil. Então. Praticamente no bônus ela já passa. É, justamente. Pode ter um bônus. 27. Mais 5. Vai tirar 2 uns? É. Com 5 da top, beleza. Aí você passa. Vai tirar 2 uns. É 1. 2 uns. Eu tenho mais 5 do meu cajado também. Então, só nesse dia deu 37. Então já passou. 2 uns. Tirou 2 uns! Ah, mano, na boa, velho. Ó, não foi o Ponteraico, não. Ponteraico não foi. Qual que é o personagem de hoje? Eu uso o Luck e rolo, gente. Hã? Não, Haradai. Não, o personagem de hoje. Meia carta. Não, eu uso o Luck. Ah, você vai usar o Luck. Meia carta que seria. Rio. Você bate seus olhos até ficar cego. Meu Deus do céu, velho. Nem um aqui, mas mesmo assim, só nos bons ela passa, você passou. Assim, passou por é. Quanto? Pera aí. Ah, foi por um 6, pelo menos. Quanto você tem de no dado? 8 no dado. 45 deu. É 33, passou por 12. 12. Então não dá. Então descer não dá. Vou deixar você sair ilesa desta vez. Ok. Você foi errado. Então poderá tirar 2 1 da runa. Ela passou por 24. Ok. Beleza. Joga o poder aqui. Você não desce, vai? É. Chamar seu cu. Gastei, não. Vou fazer uma de agora. Uma punguinha ali. Ok, faça sua punguinha. Tudo isso, pega sua chave, batraca, beleza, vai ser tonto. Você cria uma cúpula de proteção, barrando, utilizando a runa da vida, barrando a energia positiva que tenta entrar no seu corpo. Ah, E vai em direção ao Ravid e tenta roubar sem que ele perceba. Você vai ser atento no... É, com cara, dois... Agora pra roubar, ela tira a cara. Com dois não dá. Com dois uns. Exatamente, que deu 11 dali. 40. Aí, ó. 49. Põe aí. 49? Com dois um. Beleza. Tá certinho esse personagem. É druida pra caralho. É. Eu não queria falar não, nada não, mas eu tenho mais de... E ela tá roubando o cara com uma mão só, mais né? Mais de letra animais e natureza do que punga. Tá roubando a aleijadinha por cima. Tá roubando a aleijadinha sendo aleijadinha, porque ela é um bicho agora. É, mas eu tô aleijadinha, então a gente tá igual pra igual ali. Mano, não faz sentido falar cobra com uma mão só. É uma cobra com uma mão extra, porque cobra não tem mão. Ela não é um mutante, ela não é um aleijado. Se você vai sorrateiramente com sua mão, única mãozinha agora, toca a chave, puxa ela de mãos de mansinho, você vê a criatura segurando a chave assim, aí você põe a ponta da sua cauda no lugar da chave, a criatura agarra a ponta da sua chave, você puxa a ponta da sua cauda, você puxa a chave, depois devagarinho você tira a sua cauda. E a criatura fica lá dormindo. E vocês estão com a chave de prata. E eu vou indo assim pra galera assim. Tá, agora a gente tem que ver como vai purificar essa chave. Celerim, 320 pontos de vida temporários. Agora eu tô com 390. Não, tô esperando a ação, né? Não dá pra agir. Ok. Não estamos mais em combate. O bichinho tá dormindo. O que vocês vão fazer? O portal tá aberto ainda? Alguém me bate. O portal tá aberto ainda? Que portal? Não, vamos sair daqui. Você fechou seu... Não, fechou o plano dela. Fechou. Não, eu peguei a chave. Pegou a chave. Vou saindo. Ok, você não sai. Quando você pega a chave e vai se afastar, a chave ela começa a tremer na sua mão e ela sai da sua mão. E ela vai mostrar o pergaminho. Quando ela sai da sua mão, ela se desenrola assim e forma um pergaminho diante de vocês. Pergaminho de energia positiva. Espero que não. Relou no pergaminho, ganha 1500 energia de vida. Pessoal, preciso sair daqui urgente, pessoal. Eu não tenho energia, eu não vou aguentar. Vai pro bolsão. Já vai abrir um portal aqui. É verdade, eu vou pro bolsão e o pessoal que falou. É que nada, só ganha 5 por mim. Eu vou lá onde o pessoal que falou, já. É 9 metros, só sei lá, boa, né? Aí está a chave de prata e o pergaminho que ela revela. Pega o pergaminho com a mãozinha. E a chave? E a chave? Largou a chave? Com a mesma mãozinha. É porque eu imagino que a chave vai abrir o portal pra depois vir pra mim, né? Foi assim com a outra. Como assim? O portal pra Sigil foi a chave que abriu. Sim, a chave que abre o portal. Então, pessoal, eu pego o pergaminhozinho com a mãozinha. Aí, a hora que a chave vier, eu pego com essa mesma mãozinha. E okay. Você larga o pergaminho. Beleza. Você não consegue tirar duas coisas com uma mão só? Não. Aí eu sei essa daqui. Já vai citar dessa daqui. Vai passar de um por um ou vai ler em voz alta? Posso, aí, né? Pode ler, pode ler. Então, enquanto ela tá agarrando a pata. A senhorinha, você pode dar essa gentileza pra mim? Obrigado. Ah, achei que você queria isso. Falei, caralho. Falou, fez. Falou, fez. Voltando. Já reduziu. Falou, fez. Tem um buraco assim no peito da Toff. Reduziu a temporada que você tinha. Eu falei. Tá, eu meio. Mas. Inspiração. Vamos dar o teleporte, vamos pra, pro bolsão, né? Pode ser. Enquanto o portal não abre... Ah, é a hora que eu vejo que ele pegou os negócios, eu paro e volto pra trás. É. Não consigo, não continuo o caminho. A porta de prata, que leva uma noite de terror eterno, oculta está em areias eternas escaldantes, onde a vida é selvagem e a magia uma odiada. Na cidade dos guerreiros, sob a pirâmide do rei Deus. O gnominho já falou a... Não, não foi o gnomo, foi alguém que falou. É, o Trick Queen. Trick Queen. Falou a história do cara. Perfeito. Cheguei lá no sonzinho. Ô, amor. Vocês estão indo... Você lembra em voz alta? Sim. Ok. Me descrevam o que cada um tá fazendo. Você tá lendo em voz alta o pergaminho. Indo embora, Dani. Indo se afastando. É. Né? Voltando pra trás. Voltando também. Pra trás também. Indo em direção ao bolsão também. Eu tô ali porque a chave tá ali, né? Sim, a chave tá na sua mão. Eu quero só ver se eu me transformar em mim normal com o campo de proteção. Isso aqui vai me foder ou não? Ok, você se transforma em cera novamente. Eu quero tentar. Eu quero fazer uma transformação parcial, transformação bracinho. Começa a brilhar e você volta. Seu braço explode. Volta a ser um lagartixo. A sua proteção está funcionando, Ciri. Tá funcionando. Então eu vou virar eu normal. Vai virar você normal? Isso. Ok. E aí eu vou indo pra galera ali. Ok, quando você vai indo, depois que o Celerim termina de ler a última frase do pergaminho, o pergaminho se enrola todo e vai na direção da Ciri que tá com a chave. Quando isso acontece, atrás do local onde estava a chave, abre-se um portal. Então aí tem que atravessar. Então nós não tem que voltar para trás, né? Tem que quando esse portal se abre, Toph, você nota que é como se formasse um túnel. Você já viu esse túnel diversas vezes. Quando você estava morrendo. Exatamente. É como se formasse esse túnel de luz. Tá? Só que o brilho nesse túnel é muito mais cálido do que o brilho que emana desse plano inteiro. Vocês todos sentem que esse portal, esse túnel que se forma ali, né, ele vai em direção a todos vocês, formando um caminho seguro para todos vocês, do local onde vocês estão, em direção até o portal. Além do portal, vocês enxergam uma paisagem, uma cidade emoldurada na forma de uma rosquinha. Se você não tem imunidade a dano? Vou te falar o que eu tenho. Passa pouco? Não. Tá de boa, tô. Olha, eu tenho imunidade a fogo, gelo, tô veneno, de ácido elétrico e necrótico. Não mais. Não. Quando abriu o portal e forma aquele túnel na direção de vocês. Não. Essa inundação de energia positiva que há em vocês cessa. Jogando um monte de ventripe em vocês. Ele que tá aí? Tá normal ali. Você não precisa. Não está te atacando. Não está te dando energia positiva mais. Amor, a hora que a gente sai, só nisso? A hora que vocês saem, o quê? Da onde? Da de energia positiva lá. Ou tem resquício ainda no corpo? Vocês vão atravessar o portal? Isso. Ok. Atravessou? Eu percebi que aquele lugar aqui do bolso que a gente tá é do Reino de Lena, né? Parece o Reino de Lena, mas... Lembra o Reino de Lena, mas não é o Reino. Não é, tem nada a ver com o Reino de Lena. Só lembra a configuração. Vou atravessar o portal. Ok. Quer ir junto, Trotinho? Quando você vai em direção ao portal, a criatura se desprende do seu ombro e fica pra trás. Eu vou acordar o bichão. Vai acordar o bichão? Como? Dá um grito aqui na porta. Oh! Ok. Você dá o grito, não acontece nada, o bichão continua dormindo. E aí vocês atravessam o portal. Hã? Você tem uma pedra pra jogar nele? Tá com uma luna. Vai tacar uma. Tô brincando. Boa, joga uma runa. Ah, mas vocês não têm runas, né? Joga o Grial no bicho. O Grial tem uma runa. Runa da terra e foi criar uma pedra. É uma pedra e pá. Ok. Dá pra fazer isso com uma runa da pedra, fazer gastar um pra fazer uma pedrinha e jogar no bicho. Você não acorda o bicho com um grito porque não tem ar no plano. O ar tá só ao redor de vocês. Seu som não chega até ele. Interessante. É, aqui é Star Trek, não Star Wars. Ele tá com a pedrinha pra tirar ele da magia do Celerim, pelo menos. Não, mas é um sono normal, não é forçado. Ele dormiu o que ele disse? É, em 8 horas ele não acorda. Tá com uma pedra? Ele acordou, ele se chacoalha, ele olha, vê você atravessando o portal. Ele olha pra você assim e joga a intuição. Fudeu, hein? Desespero. Né? Nossa! Ele olha pra você, mais especificamente pra chave na sua mão, com uma carinha de dó. Os olhos dele se arregalam. Né? Tá a impressão de que os olhos dele ficam marejados, com uma tristeza, uma agonia de ver a chave indo embora. E faz um olharzinho de gato de botas quando você tá atravessando o portal. E desaparece. Você tirou a bola de lã dele. Eu tiro a bolinha de luck. E você desaparece através do portal. Vocês chegam em Sigil. E o portal finalmente se fecha. E aí, a gente perde as vidas. Os pontos de vida temporários? É. Tá perdendo? Senão eu vou tirar de vocês, mas... Na verdade, é só a gente ganhar mais PV temporário, porque não se acumula. Os pontos de vida... É verdade. Você fica sempre com o melhor. Não é, não. Mas lá dentro é a regra do plano, né? Então, lá é a regra do plano. Você vai ficar com o melhor. Peraí, os pontos de vida temporários não desaparecem, vocês permanecem com eles. Peraí que eu já perdi o gabinete. Tá, então eu tô com 170 pontos de vida temporários. Olha, é verdade. O quê? A gente pode ir lá bater na dama da torre. Mas não tá no seu limite? Vai lá. Não. Tipo, o seu tá no limite, né? Eu tô. Você vai ficar aqui um pouquinho. Cantinho do castigo. Mas eu tô com uma roda de proteção em volta de mim. Você não tá ganhando vida temporária. Não, mas você não tá tranquilo ainda. Mas você tá com uns 800 e pouco. Eu tô com 800 e pouco a mais do que o meu padrão. É. Se você sair do bagulho, você explode. Você sai da minha proteção. Sim. É. Quanto tempo dura? Eu não sei. Você ainda não explodiu por causa da proteção, mas... Tá pior que eu explodi. Como que eu enxergo o Sigil agora? Eu vejo que teve essa mudança aí. Porque até então eu vi por intermédio deles, né? Gráficos. Fisicamente eu não tinha visto ainda. Eu sei que ela foi reconstruída, né? Sei que eles falaram que ela foi reconstruída, mas tem umas coisas bem diferentes, a galera não se lembra, coisa do tipo, mas como que eu enxergo agora? Esse reboot, por assim dizer. Você olha pra Sigil. E a impressão que você tem quando você olha pra ela é como se fosse uma alma recém-criada. Como se fosse uma criança que tivesse acabado de nascer. Sigil tá nova. Mas eu digo assim. Como se eu tivesse nascido de novo. É como se ela tivesse uma vida que ela envelhecesse. E a gente destruiu ela quando ela, quando ela tava na sua fase assim, por assim dizer. Não, tipo uma fênix. É, mais ou menos isso. Agora eu entendo o que vocês querem. Saúde, amor. Muita energia pra gente. Agora eu entendo o que vocês querem dizer com a diferença que vocês sentiram nela. Tem muita coisa que não condiz. Parece que você vê uma linha paralela, de repente você vê um. Passa um senhorzinho perto de vocês, um velhinho. Dá uma olhada. Empurrando uma carreolinha. Oi. Bom dia, bom dia. Bom dia. Explode. É o que, doido? Explodiu. Eu falei zoando aqui, que explodiu? É. Oi? O velhinho explodiu. Eu acho que a gente tem muita vida nossa. Muita energia. Chave. Energia positiva. Ah, eu não tô recebendo. Foi isso no meu bolso. Foi na bolsinha. Uia! Que vum. Meu Deus do céu. Tem uma carriola no chão. Ressuscita o homem aí. Umas beterrabas desse. Atira o negócio daí, né? O quê? E uma poça de sangue. A bolsinha é tipo... A mochila. Ah, a mochila. É, não, bolsinha qualquer. Manja final de Evangelion. Cara, mas o que aconteceu? Não, esse final. O do sopão de LCL. Ressuscita o homem aí. Tá, mas o que aconteceu com ele? Ele só morreu ou ele... Ele explodiu. Ah, o que aconteceu? Só morreu? Ah, porra, se você tá no corpo. Não, tem corpo. Se você explode um corpo. Tem uns pedacinhos aí no chão. Viu? Droga, se eles deveriam guardar isso em outro lugar. Guardei. A energia disso aí veio pra cá. Volta, pera aí. Ah, eu posso. Inspiração. Inspiração molecular. Eu tô fechando. Eu tenho que construir isso. Aí eu consigo ressuscitar. Droga, acabei de voltar. Bom, pelo menos agora eu sei como é que um corpo é construído e desconstruído. Então você sabe exatamente pra qual plano aquela alma deveria ir. E você sabe como guiá-la pra lá. Então, vamos Corta, fila da puta! Não quer guiar. Pegou pelo rabinho. Calma. Foi só um equívoco. Vou botar, você de volta. Eu já falo assim, dá no mandador, vem reconstruir aqui. Restauração molecular no truto ali. Ah, falei, deixa eu ver como é que tá o moleque. Ok, você restaura o corpo. Ele, continua, ele volta a ser constituído, bonitinho. Ah, mas não tá vivo. Agora eu consigo. Volto, ver. Vai ressuscitar. Agora volta a alma dele e ressuscita. Sem então, alma não vira zumbi. É. Calma. Tem que mandar um beijinho nele antes do sol deixar de tocar o corpo dele. Calma. A gente já vai te devolver a vida. Foi um erro. Amor, eu vou até lá abrir o plano. O que aconteceu? Que mão de mato. Ah, você passou mal. Nossa, mentira, você explodiu. É, foi a sensação. A inspiração. Mentira. A minha amiga, ela era muito alegre. Ele tomou um choque, um míssil mágico. Você passou mal. Ele tomou um míssil mágico. Eu tive a sensação de explodir. Viu? Ele explodiu. Você explodiu, moço. Mas eles ressuscitaram você, tá tudo bem. Ai, eu vou embora pra casa. Não, mandador, minhas beterrabas, o que aconteceu? Por quê? Olha o tamanho delas. Vai vender pelo... Tem umas beterrabas desse tamanho assim na carriola. Aí, vai vender pelo dobro do preço. Como eu vou carregar isso pra casa? Tá, eu reduzo a beterraba, tamanho normal. Filho da puta. Não! Ele não consegue carregar. Não! Ajuda ele a levar. Achou que ia falar, não, eu levo pra você um café de açúcar. Eu resolvi o problema. Não, a gente ajuda o senhor a levar. Certo, reduz. Porra. Dudu, um minuto a magia. Ele carrega, chega na casa dele e volta. Você chega na sua casa em um minuto, moço? Ele... Não, eu sou um velho. Agora chega, sou vai um lá, velho, moço. Muito rápido. Isso! Meu Deus do céu, gente. Ele olha pra beterrabinha. Vai voltar depois de um minuto. Obrigado, moço. Corre, velho! Ele dá um de Fred Flintstone, vaza. Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai ter alguém pra ajudar ele. Espero que sim, porque ele vai ficar bem exausto depois do seu hate. É só 6 segundos. Abri meu plano ali, amor. Ok. Vou ver como é que tá o Kurama e o moleque. E o resto das coisas. Do céu. É, não, teoricamente eu não sei o que foi afetado. O Kurama e o menininho, eles estão bem. Tá bem? Também, o Kurama. Oh, o que foi aquilo, Siri? Ah, energia. Eu achei energia. Que eu fosse explodir. E quase, hein? Olha que merda que virou isso aqui. Por quê? Tudo. Uou! Tá o triplo do tamanho. Que legal! Cara, cura essa folheza, hein, pô? O Kip tá do tamanho do Kurama. O Kurama olha pra aquilo. Oh, droga. Eu olho agora eu vou ter que aguentar isso. Ele falou assim: Kurama, acho que agora você é a patética criatura. Brincadeirinha. Não, não é brincadeirinha. A chama dele cresce. Você quer virar grandinho assim também? Não posso ficar atrás dessas criaturas patéticas, né? É verdade. Vou tentar fazer uma coisa então. Mas eu pego na mochila. Meu Deus do céu. Tá mentindo. O que você vai fazer? Eu vou tentar canalizar o poder da chave, da energia positiva que tem nela, em você. Hã? Não, eu estou bem. Dinheiro. Eu estou bem assim. Pode deixar. Tem certeza? Tenho. Paciência. Não, eu estou bem assim. Vai ficar pequenininho? Vou ficar no meu tamanho correto. Isso, deixa eu ver como é que a Jasmine deve estar enorme. Tá. Ih, eu vou falar Jasmine. Tá do tamanho do mamute. Ai, que da hora, Jasmine. É bebê, né? É, porque é o bebê. Vai ser o maior tarrasque que já existiu. Vai, tá. Vai. Não, valeu. É, tem uns porquê que esse cara só existe esse mesmo, né? É um promo. Não, beleza, vi que tá tudo bem, minha própria Gaurásia. Será que tudo que eu colocar aqui vai ficar grandão pra mim? É uma coisa pra descobrir. Vou colocar uma coisa nova aqui dentro. Ou vai sumir com o tempo. Espero que não. O PV nosso não sumiu, então acho que não. Por enquanto, né? É, até dormir, né? É. O plano não dorme? As coisas dormem. A árvore não. Dorme. Não, teoricamente não. Em Pandora, dorme. Em Pandora, dorme. É. Não, beleza, vi que eles estão bem, eu falo assim, ó, a gente tá de volta assim, se você quiser sair. Oh, acho cara, melhor não, né? Sim. Tem... Vamos lá, moleque, sobe aí. Você ganhou um pet? É só com ele que eu tenho moral agora. Eu falo assim, quer ficar um tempinho aqui pra ver se você cresce automático? Não. Ele sai do plano com o garoto. Vamos lá então. Ok. Fecha o plano normal. Fecha o plano. E aí? Vai resolver a chave ou quer ir pra próxima chave? Eu ia dar uma dormida pra ver se sobe essa energia. Pra ser sincero. Quanto tempo a gente ficou nessa aventura lá no plano? No plano? É. Questão de minutos, somente. Uma horinha, vai, que vocês gastaram ali. Sim, eu tô cheio de energia. Próxima chave! Verdade. E aí? Pra onde a gente vai? Onde que você enfiou essa chave, que mal lhe pergunte? Naquelas bolsinhas de mulher. Ah. Agora vou tomar uma bolsona. Agora é a bolsa Hermione mesmo. Ok. Ela vai pegar a chave de ouro. Fazendo uma parada com essa energia. Ok, beleza. Onde que tá a chave de ouro? Não sei, deixa eu ver. Ah, é lá em Mecano, não é? Hã? É verdade, né? Tem tipo. Na grande engrenagem do multiverso. Cadê o trutinho lá aqui da Gnoma? Ah, deve estar lá nos sensitivos ainda, né? A gente largou eles aqui? Mecano. Sim. Vamos lá então. Ai, mano. Vão até os sensitivos? Vamos. Ok. Você... Tô, o pessoal tá andando procurando, eu tô andando. Pra mim tudo novidade. Eu tô andando nadador. Ok, você tá vendo almas de monte ali, tudo. Quer que né? A gente chama ela? Tá olhando tudo, vocês vão entrando não, no salão. Tô olhando, tipo, alguém acabou de ser assassinado. É. Vocês vão entrando no salão dos sensitivos, você não encontra a dama da dor por enquanto. Aí vocês vão entrando no salão dos sensitivos, certo? E já encontram os companheiros de vocês, que ficaram ali, ficaram pesquisando. E surpreende você, Toff, que você olha e vê uma pessoa com duas almas no corpo. É o quê? E um terceiro olho na testa. Ah, pode crer. Tô normal. Ok, ele chega e cumprimenta vocês. Bolota. Cumprimenta vocês. Oi, Bolota. Oh. E aí, beleza? O que eu tô fazendo aqui? Passeando. Vocês não iam pegar passeando? Já pegamos. Vamos assim. Sim, a gente é rápido. Como um gatilho. É uma coisa diferente do ser. É, fala a verdade pra caralho. Posso fazer um teste? Não, vocês estão com muita. Vocês estão com muita mana. Acontece alguma coisa? O que foi isso? Não sei. Ele quer ver se por causa do PV temporário que ele tem dá alguma coisa. É, se passa falei, alguma coisa pra muita, M ou não. Falei, vocês estão com muita mana. Como ah, mana. Certo, não, certo. Tá vida. Não, eu conheço como mana. Não, vida. Ai, nossa, vida. Toff, tem um babaca chato ali que falou uma merda tão grande, muita mana acumulada, mas você sabe que é vida, é ki. Não tem nada a ver com mana. É assim que você chama a energia da vida? É, por quê? Já viu que é um jus? Você mora no bem-vindo ao mundo do mestre. Já fui mestre. Por quê? Não é o certo? Não, você pode chamar como quiser. Não tem problema. Mas você conhece isso como energia vital. Que, mano, vida. O que você tá tocando em mim? O que você queria mostrar? De onde vocês tiraram essa mana toda? Acontece nada. Ah, da onde a gente foi pegar a chave. Tinha muita energia positiva lá. Era um fluxo de vida eterna. É. Plano da energia positiva. Plano chama energia positiva? É. Eu achava que só Vitália tinha isso? Não. Muitos planos têm isso. É, eu não conheço não, mentira, muita coisa ainda. Aproximadamente dois. Aproximadamente dois. Três, Gaurazia. É, e Gaurazia tem, meus bichos ficaram grandão. É verdade, Gaurazia tem, é verdade. Por conta da runa, do plano, alguma coisa assim? Do plano. Não, mas Grant tinha dito que foram os Gueradãs que construíram ali. Construíram Itália, né? Mas o plano que vocês foram foi o dos Gueradãs? Não, o plano é energia positiva, já falei. Ah. Será que eles visitaram isso aí? E conseguiram entender alguma coisa e criaram? Não sei, podemos conversar aqui. Arcanismo. Hã? Arcanismo. Do Nix. Passou dos 60. Ok. Por tudo aquilo que eles disseram pra você, e tudo aquilo que eles viveram quando explicaram pra você o que tá acontecendo acerca da natureza das runas, fica evidente pra você que tem um conhecimento mágico muito apurado, um conhecimento de energias e tudo mais, o seguinte: esse plano, similarmente ao plano que o Murin, que o Neron dominou, que era um plano que tinha sido alterado pela Ronda da Energia, esse plano com ele aconteceu algo similar, só com uma escala muito maior. Esse plano não foi alterado pela runa, ele foi simplesmente criado pela Ronda da Energia. É como, teoricamente, se esse plano fosse uma espécie de um avatar da Ronda da Energia. Você consegue ter esse conhecimento? Da forte ou da fraca? Tem duas energias. Não, né? Energia é uma. Ah, porque lá é força e força. Ah, força. Bom, mas enfim, vocês estão faz já algumas horas nisso que a gente se separou, vocês já estão aqui. É. Estão indo pra. É porque o pessoal era amigável nesse lugar. E a gente é foda. A gente não precisou ficar matando mais um monte de criatura. Só teríamos que roubar uma. E eu, cara? Uma cobra de um braço. Como assim cobra de um braço só? Não tem braço. Exatamente. Apesar que depois que eu conheci Sigil, nesse pouquinho de tempo eu já vi pra coisa. Arcanismo. Cobra de um braço só, você já ouviu falar? Ravid. Ravid é o nome dessa criatura. Isso daí pra mim é história que o povo contava. Mas eu só ouvi falar de Ravid, mas cobra com braço não. O que é um Ravid? Ravid é tipo um dragão, uma serva dragão, uma serpente, ele tem um braço aqui em cima. Mas o pessoal falava que era brincadeira, que não tinha. Não, tem. E é só bem, só não é. É, eu vi um pequenininho. Virou um pequenininho? Sim. Que bonitinho, mano. Dá uma ração de viagem pra ele. Dá uma ração de viagem. Acompanhamos o seu nome, né? Ah, bom, nunca tinha visto um pessoalmente. E acabou não vendo, né? Porque eu só tô na imitação. Quanto te viste? Entrou um cisco no meu olho. É que eu fico prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo. É difícil volta explicar. Normal. Ok. Tá, mas e aí, o que vocês vão fazer agora? Pegar um tachado agora. E vocês vieram atrás de quê? Vocês precisam de ajuda? Tem um bichinho ali que eu tenho. Ah, o frutinho ali, o... Isso. O golem. Não é o gnomo. Não, o golem. O bichinho de mecanos mesmo. Ah, o Eldron lá. É o golem de ferro. Modron. Modron. É o golem de ferro. O modrinho. É o golem de ferro. Mas tinha o gnomo também, não? O gnomo não era de lá? O gnomo acho que não é de lá. Você é de lá ou... Mina. O nome dela é Karin. Karin, não, não, mas o Modron é esse aqui, com certeza. E aí, Modron, você ajuda a gente? Agora tem que ver a ficha dele. Você se comunica? Eu sou que nem a Toff, não tem problema. Alguma coisa ele fala. Tá fácil. É, essa é a ficha de edição que mostra. Rapaz, capas. Se esse golem falando, esse é o primeiro golem que eu vou conversar na vida. Não, o Charlie fala. Charlie não é golem. Claro que é. É elemental. Ah, é elemental. Quem que é Charlie? É um dos seus amigos? É o tesouro. Vira um Charlie pra ele. Eu sei, pô. Já vi na Academia Khan. Ah, lá mesmo. Eu tava estudando uma época a Tormenta. Ah, lá? É, mas minha cabeça tava ficando muito confusa já. Ah, é. Tormenta tem esse efeito. Tava eu e o Victorious. Já foi na cidade dele? Que voa? Ai, não tem mais. Não, ainda não. Não, mas não tem mais. Mas ela vai reconstruir, então foda-se, vai ter. Ah, não, eu vou construir minha cidade que voa. Ele fica falando assim, dessa forma. Que da hora. É o idioma. Ela, a Karin, ela pega e fala. Ah, ele só fala essa linguagem estranha. Que eu entendo? Parece um tipo de hexadecimal. Que a gente vocês que têm linguagem do Sol e da Lua similares, vocês entendem. Ele fala o idioma Modron. E somente é isso. É, robótica. Ele fala inglês de nerd. E aí, Modron? O que ele falou? Tá pensando como sai a metade, né? Que você vai fazer? Tá travado, filha da puta? Provavelmente é o HD dele. Acho que é, porque olha na engrenagem. Ele fala assim, puti, ma que bela. É a cara do Minion essa porra, mano. Caramba, que estranho, tão bom, meu. O outro ali parece uma pipa. Ele fala assim, mas que droga, acho que tô falando comigo. O que essas criaturas estúpidas feitas de carne estão falando? Sério, você não entende? Eu nunca entendo elas. Você não entende ninguém nunca? Você tá falando em Modron? Tô. Finalmente entendi alguém. Calma aí. Cajado, compreender idiomas, né? Oh. Sério que você não entende ninguém nunca? Você tá espantado por quê? Porque ele nunca entende ninguém. Porque ele é uma máquina. E daí, é mó dó isso, todo mundo falando ao redor dele. Não, ele, esse tipo... é o nome dele. O quê? Mó dó. Mó dó é o nome dele. Meu Deus do céu. Na verdade, Cera, o que ele tá falando, se você conseguisse enxergar a essência do que é o som, você veria que é diferente do que a gente conversa. É como se ele emitisse sons. Sabe quando você pega um sino, você bate, você ecoa? Cada som é diferente, pra ele é a mesma coisa. É como se as engrenagens dele. A engrenagem que chama o nome? Sim, sim. É como se as engrenagens dele, cada vez que elas virassem, elas emitissem um som. É o que a gente conversa, a nossa língua. Se a gente ajustar nossa, a engrenagem nele, teoricamente ele vai entender a gente normal. Foi o que você acabou de fazer com magia. Ele ajustou a engrenagem pra que pudéssemos compreendê-lo. Então dá pra fazer isso aí, que não, mandar um ajuste na engrenagem do moço. Ele acabou de fazer isso com magia. Ah, tá falando física. Mas é por um tempo só. É, ela quer reconstruir, né? Você pode colocar talvez o que seria o cérebro dele, aquela caixa vazia ali. Você pode colocar o conhecimento de idiomas. É. É muita informação pra nós. E aí, Modron, o que você acha? Modó. É Modó o seu nome? Modó. Modó? Sim. Ai, que legal, o nome dele é Modó, viu, moça? Não é Modó. Vocês falam coisas estranhas. Engrenagens não fazem minha voz. O que faz sua voz? Cápsulas piezoelétricas. Na verdade, a gente tá colocando... A gente agora tá... sou eu, não tô entendendo nada que ele tá falando. É intuição. É. Na verdade, a gente tá tentando interpretar o que você é pro que a gente conhece. É 20 natural. Ok, pega uma cara. Não esquece que a gente tá conhecendo você. Isso é a Toph falando. Quando começar a falar com essa voz, mas de boa, é a Toph. Uhum. Quando dá um pai, é o Anix. Ok, o Anix é empolgadinho. É. Nossa, ele... O que eu tô tentando falar pra eles é o... Que eu consigo entender de você o pouco tempo que eu te conheço, só que você é de um outro lugar e a gente é desse lugar. Que a gente entende, então a gente tá tentando. 27. Ah, você tá falando total, né? A gente tá tentando trazer o. Coisas que a gente entende. Ah, foi 20, né? Entendeu? A engrenagem seria o equivalente à nossa língua, nossa boca, cordas vocais. Não, cápsulas piezoelétricas. Então. É, energia elétrica faz com que elas vibrem e emitam sons. Então, vocês imediatamente se lembram de onde vocês já ouviram falar disso. Não, alguém falou pra vocês. O meu corpo ele possui propriedades piezoelétricas. Quando vocês descarregam energia nele, ele emite vibrações. É o Aldo que foi? Aldo. Sim. Então, você pode aprender a emitir sons em outras frequências, não pode? Sim. Então, você pode aprender o nosso idioma ou mesmo aprender a entender a gente. Sim, se vocês me ensinarem. Ah, pode deixar, garoto. Mas eu acabei de falar, como se suas engrenagens fossem moldadas para que isso, você aprendesse. O som eu entendo. Eu quero fazer então uma atuação para tentar canalizar qual é a frequência que a gente fala. Faça a atuação, então. Entendeu o que isso é? Vantagem, porque eu sou ator. Vou, repete, por favor. Parece um bom de jornal, né? Agora? É, eu realmente quis te dizer. Não, por quê? Suas cordas vocais, naquelas suas engrenagens, suas pílulas de, sei lá, o que eu já esqueci. Mas não vai tentar apagar hoje. Pias elétricas. Isso. Elas se porque hoje é domingo. Modulam da mesma forma que a gente. Assim como modulam na minha voz, ou no caso do meu conhecimento, pra te entender e conversar contigo. Você não percebeu que além dela eu converso contigo. Sim, e agora eu estou entendendo todos vocês. 67. Sucesso, garoto. E aí eu vou começar a repetir todas as sílabas possíveis pra captar os sons que dá pra fazer. Ok. Alô? Oi? Não é sério? Sua mãe acabou de falar comigo. É a vaga que eu já falei com ela. Beleza. Falou. Não sei desse jeito. Ok. Certo. Você começa a emular os sons que ele emite, a forma como ele fala, tá? E ganha uma compreensão do idioma dele. Certo? Você aprende a falar Modron. Eu queria fazer o contrário. Aprende a falar o nosso. Certo. Sim. Você aprende a falar Modron. Uhum. E aí você começa a explicar pra ele como que funciona a vocalização dos seus sons para ensinar ele a falar o idioma de vocês. Você nota que rapidamente, numa velocidade estupenda, que não seria normal para uma criatura que não fosse uma divindade como você, ele aprende o idioma de vocês. No tempo que dura a magia que você fez, né, você consegue ensinar para ele. Quando a magia termina, ele... bem, vamos testar agora. Vocês conseguem me entender? Sim. Aprendi, foi mais fácil do que eu imaginava. O engraçado é que ele fala com o seu sotaque. Não tem como. Isso não tem como tirar, né? É. Pronto, já ensinei pra ele, né, falar. Já ensinou? Aham. Boa, garoto. Em uma hora ele aprendeu. Caramba, a gente ficou uma hora esperando? Sim. É, eu fiquei trabalhando de pedagogia aqui. Ah! Rápido ou só pedagogia? Okay. Ele aprendeu rápido, muito rápido. Okay. E aí nessa uma hora que se passa, vocês dão uma descansada, certo? E aí vocês vão sentindo que aquele batimento acelerado que estava no coração de vocês por conta daquela energia exagerada dentro do corpo de vocês vai diminuindo, diminuindo, diminuindo, até que vocês estabilizam e voltam ao normal e a energia extra, ela é dissipada. Você quer fazer uma coisa antes dela se dissipar? É. Então faça. Posso fazer depois com você? Morreu. E morreu. Eu consigo agora que a gente tá fora dali de dentro, tá mais estável, tirar essa energia em excesso da sua mãe aqui? Sim. Alguém quer que eu tiro? Energia extra? Eu tô lembrando, eu tô novo já. Eu vou tentar fazer uma parada com a minha. Se não der certo, pede aqui. Mas você vai ver que eu vou colapsar, então você vai ter. Não, você quer o nosso quê? É. Ah, você vai colapsar na frente do grupo, já manda já o que você vai fazer. Eu tô percebendo. É porque eu quero transformar essa energia que eu tenho extra em. Como se fosse energia pro outro negócio que eu já tô canalizando da runa pra batalha final. Como assim? Eu não tô canalizando runa? Sim. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa energia e, tipo, juntar ela aos pouquinhos pra essa canalização que eu tô fazendo. Pra dar uma potencializada na minha canalização de runa. Isso, eu vou aproveitar o excesso de energia que eu tenho e vou transferir ela pra uma parada que eu já tô... É tipo assim, eu já tô fazendo uma reserva. Eu só vou tirar, pegar isso que eu tenho e colocar nessa reserva junto. Ok. Ok. Pessoal, só tá avisando, galera, eu tava pensando de tempo pra cá e eu acho que eu vou explodir na hora lá da batalha. Tô percebendo. É, eu tô canalizando o mundo por um X de tempo até a gente chegar lá, então vai ficar uma sobrecarga, talvez eu exploda, tá? Mas só você ou tudo? Ah, não sei como é que vai ser, nunca vi alguém explodir por essa segunda. Falando em runa, eu noto que você tá com marcas novas. Sim! Legal, né? Energia é primordial. Chifre. Seu cu. Não, você não tem chifre. Dois aqui. Não então. Aqui, eu não sou um unicórnio. Agora seria legal, mas não sou. Eu tô percebendo que a energia entre vocês tá oscilando. Eu posso tirar o excesso, se não for... Ah, sério, você tem um segredo pra comprar Patoff. Eu tenho um segredo pra comprar Patoff? Qual é o segredo? Se não for pedir muito, eu quero transformar essa energia que vocês têm excesso em Ki. Que é o Eu quis se esvair. Eu preciso de uma nova energia. Você quer se descansar assim, né? Não, eu preciso acumular aqui. Ela quer acumular aqui. Ah. Eu vou usar a minha pra acumular já o que eu tô fazendo. Ok. Ok, os pontos de vida temporários que vocês têm, vocês podem passar pra Toph na forma de Ki. Você tem a tabela de conversão aí, você pode gerar aqui pra você. Gera 490, boa sorte. Hã? 160. Eu tenho que contar pra Toph. Você tem um segredo pra contar pra Toph? Tenho, qual? Quem é você? Eu lembro. Ai, é verdade, Toph. Ah, mas eu não sei se ela sabe porque ela tava linkada comigo. É, sabe, alguma coisa, foda-se. Lembra que o pessoal tava falando da vidente das runas? Quando você tava dormindo lá, você tava vendo o que a gente tava fazendo, não tava? Você tem conhecimento disso, como se você tivesse sonhado com isso. Eu lembro isso. Que você tava... eu não consigo ainda muito bem entender o que é a realidade minha, porque eu vivi, morri, vivi de novo, muitas vezes. Então tem muita coisa que ainda eu não sei o que era sonho, o que era realidade, o que eram vocês, o que não é. Então tem 3 músicas nessa playlist? A parte das pessoas que não morreram é a gente. Então, mas é que eu ouvi... Só tem 3 músicas nessa playlist. Mas são grandes as músicas. Mas não. Eu lembro alguma coisa que tinha, acho que o Celerim, que tinha uma menina, uma criatura que era azul. Isso, aquela moça mesmo. E aí... Já contou uma história. Isso! Eu lembro alguma coisa assim, mas... O que que tem a senhora da Rona? Sou que... eu! Mais pra frente, no futuro, talvez. Mas sou eu. Consigo. Legal, né? E como é que você conseguiu interferir aqui? Aí eu vou saber, Deus? Eu sou inteligente. Mais pra frente eu vou conseguir. Eu também não sei, viu? Você não sabe? Você falou, vai saber, Deus? Peraí, quer dizer, então, que aquela mulher lá é você? É! Você sabe há quanto tempo eu te vi já? É, segundo você, um tempão, né? Causa o maior caos você. É verdade, eu tinha esquecido de falar isso. Então era você. É. Por que você veio atrás de mim? Ué, eu que sei, você é engraçado. Ah, é, porque a gente já ia se conhecer agora, é verdade. Então você anda pelo espaço-tempo. É. Por que você não aprendeu isso agora? Porque eu aprendi isso. Do seu tempo, você padrão. Você aprendeu na frente. Na frente eu vou saber. É verdade, não é preciso lá. Esse negócio ainda é confuso pra mim. Não deixa no tempo. Embora seja o que eu faça, né? O que essa menina tá me olhando, essa menina? Onix. Joga aí um teste de observação, de percepção. Tira um valor bom. O Onix com certeza também. Tem 3 olhos. É, isso é muito bom, verdade. Joga com vantagem por causa do terceiro. Eu jogo. Então, mais 5, então. Mais 15, né? Mais 5, assim. Ah, ainda tá no sensitivo, você tem café da manhã, né? Ah, é. Tá, 15, verdade, 30, 45. Verdade, vocês têm umas comidinhas aí que dá bônus. 45 já. Mais 10, 55. Mais 10 por dia. Da comida. No sensitivo. É, deve ter comida. Ah, você tá no sensitivo, você comeu. Exato. Todos meus brothers sensitivos. 5. Você lembra o que aconteceu? Nossa, eu lembro. Lá na lojinha? Sim, o que aconteceu? Se foi o que eu tô pensando, eu entrei. Lógico que você vai pôr isso, já é errado. Eu entrei nessa loja. E aí eu acho que fui atendido por um gênio. Aí você até zoou, que ele perguntou: o que você deseja? Eu posso estar confundindo as barracas. Mas enfim, chegou depois essa pessoa aí e me viu. Foi quando eu fui comprar, acho que uns tomos também. E aí ela tinha o olho da Velta. E aí eu comecei a olhar, ela começou a falar uns bagulho pra mim. E aí eu fiquei assustado e saí fora. Aí era que eu voltei. Não, vamos que eu voltei lá. Agora que eu voltei, eu tinha sumido. Isso é o que eu consigo lembrar. Mais ou menos. É o que eu consigo lembrar. Você estava perambulando pelas ruas de Triunfos. E você ia comprar algumas coisinhas pra você. Sim, comprar itens mesmo, mágicos. E aí vi uma portinha que te chamou a atenção. Portica de nada. E aí você entrou. Na Moon Shadows. Entrou na Moon Shadows. Sim. Aí entrou lá. Tinha uma velhinha. Moon Shadows, a tia da lua também, né? Tinha uma velhinha. Sim. A velhinha falou pra você: sente-se. E aí, quando você foi negociar com ela, ela olhou pra você com aquele olho dentro do qual você viu todo o universo. E ela falou: você é aquele que atrai a desgraça. Vocês são aqueles que atraem a desgraça. Ela começou a gritar, virou para trás, ela começou a convulsionar. E a velha morreu diante de você. Morreu. Então não sou eu, não. Matou o Cecília. Ela morreu diante de você. E você saiu de dentro da casinha. E a casinha desapareceu. Então não era eu, não. E aí você se lembrando disso, olhando, você se lembra que a mulher que você viu era uma velha muito mais velha e antiga do que a Ciere, muito mais velha e antiga do que a vidente que a dragonesa descreveu pra vocês. Teoricamente, se a mulher que você viu realmente for a Ciere, é uma Ciere muito, muito, muito mais antiga. Papo de mais de 1000 anos. Como, sim, como se a linha do tempo de vocês fosse invertida. Como se a gente estivesse no futuro. Tudo. Você, jovem, encontrou com ela velha. E eu agora sou e velho, agora você, né? Velho, encontrou ela nova. Então, porque eu sou novinho também, não sou velho. Então, eu sou nova também. Mas é confuso. É você, eu sei que é você, mas é como se você fosse muito mais velho. Eu lembro das marcas, tinha essas marcas dela? Não tinha marcas. Ah, então. Mas não sei, por algum motivo me lembra você. Só que é como se você fosse muito, muito, muito antigo. Tipo a Thanatos. Conheceu a Thanatos? Ah, conheci ela. É velha. Mas é velha, com força. Ah, é um homem. Sim, oh, mas é muito, muito velha. Ah, eu nem fui com ele. Eu sou diverso, né? Mas então, é como se fosse... Mas você vê que a Hungria da minha mãe é porque tá inteirão. Mas então. É o jeito que vive, é o mesmo, né? Que vive, né? Tá muito ativo aí, batalha. Tá na tota como? Só no livro, na biblioteca, não tá no pé, não tá na ação. Fica assim. Mas você melhora. Não sei se faz muito sentido isso, né? É, mas é como se. Imagina que eu estivesse vendo você no futuro, muito no futuro, coisa do milênio, no futuro. E aí é como se tivesse feito isso aqui, você tivesse vindo pra cá, acompanhado comigo e agora você tá aqui. Não sei, parece que a mana que saía de lá e saiu de você é bem parecida. Então você vai dar um bebê? Eu sei lá, talvez um dia. Fala aí, Benjamin Button. Não sei, mas é bem confuso. Não sei. Não. Exato, é bem confuso. Não importa que eu sou ela. Não, mas do jeito que eles falaram, aqui nesse lugar aqui eu vou encontrar muita coisa. Ah, vai, é mó legal. É, não sei. Toma um voucher pra você. É o quê? É um cupom pra você conseguir ver alguma sensação que você queira. Mas pra que eu vou ver a sensação? Eu quero sentir. Mas você vai sentir. Você vai saber como é. Uma experiência única, é mó legal. E você já teve sensações aqui dentro? Já. Quais? Ah, droga! Ah, checkmate! Vai ter que falar! Eu tive a sensação de saber como é ter paz. Não paz, mas ter... paz. Eu nunca tive isso. Como que é a sensação de ter paz? É, muito bom. Eu já tive essa sensação. Você já teve sim, Anelis. Paz? Pai. Paz. Pai e mãe. Pai e mãe. Ah! Não paz, paz, não paz. De espírito. Tá. Verdade. Eu desculpe meus pais. Onde vocês eram de arte, eu escutei. Sinceridade ácida. Nossa, fiquei por tanto tempo correndo atrás de tanta coisa e esqueci disso. Eu tô aqui em Siga, eu deveria estar ajudando o pessoal de arte. Não, tá errado. Uma coisa aqui? Pessoal, não, eu vim aqui por não era egoísmo mesmo. Sério? Sim, eu. Ah, volta pra aqui então, eu caralho! Eu tenho sede de conhecimento. Mas o que eu posso fazer? Será que o panteão conhece? Sério, você largou a Inanna lá pra conhecimento? Quem que é a Inanna? Inanna não, a. Enola! Ela entende. Ela não entende. Ai, ela devia arrumar um marido melhor. Ei, você nem me conhece. Eu sei que você largou ela lá pra ficar numa biblioteca aqui. Então, foi o que eu acabei de falar. Foi egoísmo, é porque a minha parte de ser de conhecimento fala mais alto. Mas dá pra eu pegar uns 5 livros pra levar eles impressos, lembra? Que livro que você quer? Não sei. O que você quer saber? Não sei, eu tenho um universo novo pra descobrir. Não sei o que eu quero. Alguma coisa talvez que me ajude a potencializar talvez o meu poder de defesa pra ajudar lá. E aí eu levando meu conhecimento pra eles, então todo mundo vai saber. Faz assim, vai lá com os deuses, fala com o Thanató, ela tá com o presente que o Nada deu pra ela. É um livro que fala toda a história de tudo. E aí você pesquisa lá o que você quiser, é muito bom. Não escreve no livro. Isso, só não escreve no livro. Eu sei, é o livro do... Não, não o livro do Thanató, é o presente dos deuses, claro. Tipo o espelho da... Não, nem que se conhece isso. Sim, eu sei. O livro que você escreve, tudo acontece. Vamos encerrar já, Lucas. Mas dá pra você pesquisar também as coisas. História de pessoas, nunca, história de nunca, coisas. Nunca mexi nisso. Não? Quem mexeu nesse livro? Acho que foi o Spawn uma vez. Eu mexi. O que você fez? Eu consigo puxar qualquer item desse presente dos deuses aí pra mim a hora que eu quiser. É mesmo? É. Puxa o espelho. Mentira. Não, aqui dentro não dá porque aqui é sigla da mandador. Vamos pro meu plano, lá eu puxo. Brum, vem. Não, para, eu tô desviando de novo. Até mandar dar uma loja aberta aqui. Não? Não. Eu volto. O que a gente tá fazendo aqui? Essa é uma boa pergunta. Ele que é Deus menor. Não responder. Deus menor não tem problema, Deus maior que é um problema. Essa quantidade de energia aí. Ele não é um Deus menor, ele tá muito acima de um Deus menor. Sério? Essa quantidade de energia. Ó, por exemplo, aquele menino ali, ó. Aquele que tá comendo ali, tá vendo? Qual? O barrigudinho ali, o clérigo. A energia que sai dele, mas não chega nem perto aqui. Você não consegue me encher? Ela não consegue. A top. Explica pra ela. É muito estranho isso. O bagulho buga, tá ligado? Tá acontecendo uma terceira pessoa que tá dormindo aí. Eu consigo achar uma chavinha. O que ele quer dizer, Ciro, é o seguinte: a quantidade de energia que você deveria ser um deus agora é muito superior do que ela. Quer que eu tente resumir isso? Só pra fazer um comparativo. É, ele quis dizer que eu tenho muitos seguidores. É que o teu é um deus menor. Deus menor de esperança, isso quis dizer. E o barrigudinho pode ser um clérigo qualquer ali. Não se esqueça que seres rezam pra ele, inclusive serem. Preciso que você me ajude. Desde reza pra ele. Desde a hora que eu acordei. Ele é Deus, reza pra ele. Eu vou. Desde a hora que eu despertei, eu não consigo parar de ouvir essas vozes. Muitas vozes, são muitas vozes que eu não posso te ajudar. Eu preciso saber como é que você compara isso. Ou você, enfim, se a gente voltar para o Reino de Kim, eu vou conversar também com eles. Porque eu não consigo parar de ouvir esse povo que passou por mim. Muita coisa. Múltipla personalidade. Eu tô com medo disso. Porque tem hora que eu tenho uns impulsos que não condizem comigo mesmo. Mas você sempre foi impulsiva, né? Não dá pra dizer que... Não, mas isso é diferente. É a puberdade. É fácil a puberdade. Tem certeza? 10 anos já. Não sei lá, ele é meio atrasado. Embora meu corpo... Ah, envelheceu por magia. Embora meu corpo... Ah! É, tem de repente 30. Então, de repente 30, então... Pai, os hormônios ficou louco. Ainda não. Tá composto. Obrigado, como você me assiste? Ah, tá bem, tá tranquilo, ó. Tá no plano do Grial? Tá sim, estão cuidando dela, pode ficar tranquila. Eu tô lá olhando ela agora. Eu olho. Ah, é, tem dois Grial agora. Eu olho pro Grial através dele. Você vê duas almas também. Eu tento enxergar o plano através dele pra poder buscar ela, tipo. Tá ligado? Parece que deu ruim a magia. Vou caçar a alma da Lena. Consegue ver. Você sabe que é da Lena. Quem? Claro que eu sei. Não, você esqueceu. Não. Esse foi um dos poucos detalhes que eu esqueci de falar pro Jé. Eu tava matutando aqui. Viu? Esqueceu. Até são dos poucos bagulho que eu tava esquecendo. Tipo, teve uma última ação que eu fiz, que a gente tava lá no reino. E aí eu falava, tava ação, falando, Jé, eu faço a magia pra esquecer. Jé, eu faço a magia pra esquecer. Aí teve uma ação só que eu sabia que a Lena tava viva ainda e esqueci de falar pra você essa ação. Tipo, Jé, faço isso pra esquecer. Teve uma só, acho que foi quando... Acho que a gente apagou a memória dele, não foi? Mas teve uma ação. Não lembro quem foi que apagou a memória, mas. É porque eu acho que foi eu que apaguei a memória dele. Mas teve uma ação específica que eu esqueci de falar pra você, que foi quando eu vi que ela tava lá, e aí voltou e eu esqueci de falar. Mas é que aí eu apaguei a sua. Eu lembro o que aconteceu um pouco depois, que aí eu lembro que eu apaguei a sua memória. É. Que aí é por causa disso que você esqueceu. Foi por conta do... Teve um rolê que teve na Toph, você teve que apagar por causa do... Por que ela morreu? Quando explodiu o carrão da velocidade. Isso, verdade. Já teve que apagar a memória. É, aí eu apaguei a memória da Toph, consequentemente ela perdeu a memória de Lena. Não, porque isso aí foi... Essa é uma memória específica. Não, mas é que aí, tipo, eu apaguei 24 horas, eu não especifico. Ah, pode entendeu? Ter. Mas agora eu sei o que aconteceu, voltou o bagulho você. É, acho que eu não sei se voltou aí, ele sabe. Que bagulho que voltou? Isso daí, por que a Toph explodiu, porque que ela tava oscilando entre os voos. Sim, sim. Porque voltando. As mentes de vocês ficaram todas interligadas. Ajudando a Toph... A se centrar e se reconhecer nela própria. Mas ainda é tudo que a gente mostra, né? Mas ela tem acesso. Você pode bloquear o que você quiser, né? Você pode bloquear, mas o que faltar, a mente preenche as lacunas, deduzindo tudo. E quando você busca a Akemi através do Grial. E você vê a alma dele conectada no plano dele, a alma dele no plano dele. E aí você vê que ele tá com a Kemi nos braços, você vê a alma da Kemi. E você vê que são duas almas. E você vê a alma de Lena. Eu esboço um sorriso. E aí dá pra deduzir o resto. Cajado. Tá bem. Consegui enxergar. Que a gente tava falando mesmo? Gente, 9 horas. Vamos encerrar? Bom, enfim. A gente já ficou tempo bastante aqui, né? Vamos pra chave de ouro. Pode ser, Modó, você já foi em Mecanos lá? O Nirvana Tecnológico. Tenho muita vontade de voltar lá. Você quer levar a gente, guiar a gente por lá? Mostrar como agir, como não agir? Sim. Então vamos procurar o portal pra lá. Vamos procurar o portal pra lá. Vamos lá. É um mapa de sigil com os portais que tem aqui. Eu te passei o sextante, não passei? Ainda não, eu não preciso funciona. De volta. Mas eu preciso dela de volta. É, não. Muito obrigado. Ok. Eu não vou precisar me encher. E o Anex vai fazer o quê? Vai voltar, vai procurar livros que o ajudem a desenvolver alguma magia nova de proteção pra poder voltar pra lá. Você pode pegar alguns tomos pra poder voltar lá pra ele estudar com o Ina, né? O pessoal da alta magia ali. Não vai ficar em sigilo. Pelo menos não por agora. Ok. Usa o cupom. Não é verdade. Qual foi a última sensação sua? Deixa quieto, né? Então vou estender mais no jogo, já é 9 horas. Ok, vamos finalizar por aqui então. Com vocês reunidos no Salão dos Sensitivos. E o Celerin já olhando no mapa pra descobrir onde que é o portal pra Mecanos. Próxima sessão então, chave de ouro em Mecanos. Ou quase. Ou será? Ou será?